Então, vamos lá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar aqui com algumas considerações sobre a sociedade brasileira, baseadas num livro do Alexandre Zinoviev, que além de romancista, além dos romances que escreveu, como As Alturas Abissais e outros, escreveu uma série de livros importantíssimos de sociologia do comunismo, entre os quais The Reality of Communism. Há um trecho ali que me parece bastante útil para o esclarecimento da presente situação na sociedade brasileira. Eu vou ler aqui alguns pedacinhos, mas primeiro tenho que explicar do que ele está falando. Ele começa explicando que as várias sociedades que existem, elas têm que, ao mesmo tempo, criar um espaço na natureza, criar um espaço terrestre e explorar os recursos ali existentes, e tem que conviver com outras sociedades. Mas, ao mesmo tempo, dentro da sociedade, existem os grupos menores dentro dos quais as pessoas convivem. Então, se você tomar o conjunto das pessoas com quem você tem alguma ligação direta ou mais ou menos direta, isso é o que ele chama uma comuna. E ele diz que para as comunas, o objeto natural, o objeto imediato de convivência, não é a sociedade como um todo, nem muito menos as outras sociedades existentes, e nem muito menos o ambiente físico terrestre, mas sim as outras comunas. Tá certo? Ele diz que dentro dessas comunas, na relação entre as pessoas e na relação entre as várias comunas, isso aí ele está falando de toda e qualquer sociedade, não especificamente da sociedade comunista. Há uma série de regras práticas que visam a defesa do indivíduo dentro da comuna e defesa da comuna em face das outras. E há uma série de regras práticas que são mais ou menos universais e que nada tem a ver, vamos dizer, com as leis gerais da comunidade e nem muito menos com os princípios que mantêm as comunidades coesas e que mantêm a unidade social. São regras, vamos dizer, que visam exclusivamente a defesa da posição do indivíduo e da comuna em face dos outros indivíduos e das outras comunas e que visam, evidentemente, a obter para cada um a melhor posição possível. Essas regras, como elas são alheias às normas sociais gerais, elas podem até entrar em contradição com elas, mas são regras perfeitamente identificáveis, das quais ele cita algumas. Arriscar o mínimo para ganhar o máximo. Bom, essa é uma regra que todo mundo segue, até as pessoas, vamos dizer, de mais alta moralidade, sempre estão fazendo isso, né? Minimize a responsabilidade pessoal e maximize as possibilidades de distinção do estatuto social. Isso aqui não há nada de mal nem maquiavélico nisso. Isso aí simplesmente são reações naturais para a autodefesa do indivíduo. Minimize a sua dependência em relação aos outros e maximize a dependência dos outros em relação a você. E assim por diante. Isso aí você vai ver que mesmo as pessoas de conduta moral mais elevada, elas fazem isso o tempo todo, porque é uma questão de sobrevivência. E ele diz que a civilização se constrói, em grande parte, na base de que a sociedade cria princípios e regras que controlam e mantêm as regras comunais dentro do limite do tolerável. Tá certo? Porém, quando esses princípios gerais que estruturam a sociedade, como, por exemplo, a religião, a moral, as leis, etc., começam a falhar ou se dissolvem, ou quando elas não têm indivíduos, não têm representantes que as façam valer, então as regras comunais, elas se tornam, vamos dizer, o princípio geral da sociedade. Elas deixam de ser regras comunais e extravasam com a sociedade inteira. Então, aí o que acontece é o seguinte. dizer que, por exemplo, para dar um exemplo, a função de patrão, de chefe, de gerente, é socialmente melhor do que a posição do empregado. Isso é óbvio para todas as pessoas normais. Portanto, essa função não deve ser preenchida por pessoas cheias de ideais bondosos ou por mártires. É uma posição para pessoas que lutam ferrenhamente, e quanto mais alta a posição delas, mais intensa será a luta. Quer dizer, que entre os vários chefes, os vários patrões, né, há uma concorrência, e também há uma concorrência dele com os seus próprios subordinados para ele manter a posição, né? Esse é um exemplo de convivência no nível comunal. Ele diz, quando as instituições da sociedade maior não existem, ou quando estão fracamente desenvolvidas, ou quando estão num estado de dissolução, então as forças da comunalidade vão conquistar uma grande força e determinar a fisionomia do país. E realmente o caráter das instituições nominalmente designadas para proteger as pessoas dos efeitos dessas mesmas regras comunais. O que se desenvolverá, então, é um tipo de sociedade no qual fornecerão a hipocrisia, a violência, a corrupção, a má administração, a irresponsabilidade, a chantagem, desonestidade, vagabundagem, desinformação, engodo e um sistema de cabide de empregos para o que ele chama privilegência, né? Usando a palavra inteligência, então tem a privilegência. Com esse respeito, aparece então uma valoração pervertida do valor dos próprios indivíduos na sua luta pela autoafirmação. Nulidades serão exaltadas e personalidades significativas serão rebaixadas. Cidadãos moralmente superiores serão submetidos à perseguição, e os indivíduos mais talentosos e ativos serão rebaixados ao nível dos medíocres e incompetentes. Mais ainda, não são necessariamente as autoridades que fazem isso. Os colegas, os amigos, os vizinhos, os companheiros de trabalho fazem tudo o que podem para impedir um homem talentoso de revelar sua individualidade ou o homem ativo de ascender na sociedade. Essa tendência assume um caráter de massa e invade todos os aspectos da vida. E, em parte alguma, isso acontece tanto quanto nas esferas criativa e administrativa. Essa ameaça começa a prevalecer e afeta o estado psicológico das pessoas. O tédio e a depressão reinam e as pessoas constantemente esperam o pior. A sociedade desse tipo está condenada à estagnação e à crônica decadência se ela não encontra dentro de si forças que possam se opor a essa tendência. Daí termina o capítulo. Mais ainda, com esta frase, mais ainda, esta situação pode durar séculos. Eu acho que isso aqui é uma descrição perfeita do estado da sociedade brasileira. Porque, vamos dizer, as regras que ele chama comunais ou comunitárias, como se queira, elas são universais. Sem elas, o cidadão simplesmente não pode sobreviver. Agora, as regras mais complexas que integram grandes sociedades, evidentemente, elas têm que fazer com que as várias comunidades convivam, né, de uma maneira mais ou menos harmônica. Então, é preciso limitar, vamos dizer, a luta comunal ou comunitária, a concorrência dentro da comunidade e a concorrência entre as várias comunidades. Então, essas regras práticas, que são quase instintivas, né? Quando ele diz, por exemplo, vamos dizer, limitar a sua responsabilidade pessoal ao mínimo e aumentar a responsabilidade dos outros, isso é quase um reflexo. Você vê que nenhuma pessoa de muito bom coração e de muito boa moralidade não pode deixar de fazer isso. Se ela fizer o contrário, ela está destruída socialmente de maneira quase automática. Então, todos nós, o tempo todo, estamos pulando fora da responsabilidade até o ponto em que podemos. Agora, a diferença é que alguns vão pular sempre e outros vão manter isso dentro do tolerável, conforme as regras maiores que integram a sociedade como um todo. Mas quando essas regras começam a falhar, ou quando elas são fracas, ou quando o processo civilizacional está num estágio ou muito rudimentar ou de decadência, então as regras comunais se tornam as únicas regras existentes. Tá certo? Então, isso quer dizer que aqueles princípios, vamos dizer, de decência, de moralidade, com que as pessoas podiam estar acostumadas numa outra fase, elas simplesmente não existem. As pessoas não são capazes de entender mais isso. Tá certo? Porque obedecer à regra comunal, vamos dizer, é assim, uma simples questão de sobrevivência. Mais ainda, o meio terrestre dentro do qual existe a sociedade, ele está longínquo para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não tem o menor contato com isso. Quer dizer, quantas pessoas dentro do Brasil, por exemplo, trabalham com agricultura e têm que, vamos dizer, contar ali com as estações do ano, com as tempestades, com a seca, etc. etc. É um número ínfimo de pessoas. Os outros estão demasiado distantes disso. Então, o ambiente no qual eles vivem é o ambiente das varas comunas e não é sequer a sociedade como um todo. Muitas pessoas não têm a menor ideia da sociedade como um todo. Se você entrar numa escola brasileira, por exemplo, né, e fizer algumas perguntas sobre a ordem social brasileira, sobre as leis do Brasil, etc., as pessoas elas ignoram completamente. Né? Então, só o que elas conhecem é a regra comunal. Né? Por exemplo, isso você pode observar em qualquer repartição pública brasileira. O que vigora não é a lei, o que vigora é a ordem que o chefe deu. Porque o funcionário, ele não conhece a lei. Então a lei é demasiado longínqua e abstrata, mas a palavra do chefe vale. Então se a lei diz que você tem um determinado direito, tá certo? Mas o chefe da repartição mandou não atender você, o funcionário não vai atender. Então o que vai vigorar é a lei comunal e não a lei maior, né? O Código Civil, etc., etc. Vocês podem perceber que no Brasil já está assim. Sinais disso a gente já observa aqui nos Estados Unidos. 20 anos atrás não existia, né? Mas agora você já observa sinais desta efusão comunal, onde a autoridade do pequeno grupo vale mais do que os princípios que estruturam a sociedade inteira. Tá certo? Então, note bem que no Brasil sempre existiu essa tendência. Quer dizer, o Brasil teve algumas épocas onde houve um esforço civilizacional e que, evidentemente, correspondia, quer dizer, a um estágio maior de integração social, quer dizer, integração entre as várias comunas e o desenvolvimento de uma consciência da sociedade como um todo. A gente pode marcar esses períodos da seguinte maneira. A Guerra do Paraguai foi um deles. Nós podemos dizer que é o primeiro momento em que existe, vamos dizer, uma tomada de consciência nacional, que as pessoas se sentem pertencentes a uma sociedade maior e sabem mais ou menos o que estão fazendo dentro delas. Mas isso logo passou. Você vai ver outro período desses durante o governo Getúlio Vargas, com a industrialização, o progresso econômico, etc., etc. Outro, você vê, em parte, durante o governo Juscelino Kubitschek, com o negócio da construção de Brasília, e outro, durante o regime militar, principalmente na gestão Médici, também motivado pelo progresso econômico. Então, as pessoas se sentiam participantes de uma história nacional, nesses momentos. Do ponto de vista cultural, nós podemos dizer que houve alguns momentos em que pareceu se formar uma alta cultura nacional, também, vamos dizer, ainda no tempo do Império, assim, né, final do século, no século XIX, né, com ali quando você tinha uma elite de alto nível, com Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, etc., etc., né. Depois, também, na década de 30, quando aparecem em cena figuras como Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e outras pessoas. Então começam, vamos dizer, entre os intelectuais, a criação, vamos dizer, de uma imagem de Brasil que podia se propagar entre as outras classes e criar um sentimento de nacionalidade. É claro que sentimento de nacionalidade é apenas uma forma específica de integração da sociedade, né? Nem pode haver integração da sociedade sem isto, mas, de qualquer modo, é um dado importante. E, hoje em dia, isso tudo desapareceu. Você não tem mais absolutamente nada. Tá certo? Então, é claro que, hoje em dia, a quase totalidade dos cidadãos ignora as leis, principalmente que as leis são muitas e são muito confusas. Quer dizer, você tem um processo de apoteose legislativa. Você vê aqui só os artigos que regulam o orçamento nacional são em número de 5.500, até onde eu havia contado. Ora, quem é que conhece, então, 5.500 leis? Quem é que pode decorar uma coisa dessa? Então não pode. Isso aí é só o orçamento nacional. Agora, se você pegar, por exemplo, a legislação tributária do Brasil, né, empilhar todos os livros de legislação tributária que tem novas leis, você pode, vai lotar aí o Instituto Olavo de Carvalho, não vai caber nenhum de vocês aí dentro, né? Então, justamente por causa disso, existe uma espécie de caos legal na cabeça das pessoas. Então, isso quer dizer que a lei passa a ser um elemento distante e abstrato para o cidadão. Então, ele se apega ao quê? À norma comunal, evidentemente. Quer dizer, à autoridade imediata da qual cada um depende para a sua sobrevivência. Tá certo? Então, nessa situação, é que aparecem fatos de ordem de esdrúxula que assinalam a total falta de critério para o julgamento do que quer que seja. Quer dizer, quando você vê as pessoas discutindo, por exemplo, tão preocupadas com a corrupção, né, e não discutem os 50 mil homicídios por ano que acontecem no Brasil, então você tem, evidentemente, uma inversão moral. E o próprio tom moralizante das campanhas contra a corrupção denota a sua total falta de moralidade. Porque como é que eu posso me preocupar mais com um vereador que pegou um dinheiro no caixa, tá certo, do que com pessoas que estão matando aí milhares de brasileiros por ano? Quer dizer, a vida humana se torna menos importante do que um dinheiro que nem sequer pertence ao cidadão. Quer dizer, o horror que o camarada tem de quem desviou dinheiro público é maior do que o que ele sente quando, né, um desses bandidos mata uma família inteira. Então é claro que se trata de almas corrompidas, para as quais o dinheiro é tudo. Quer dizer, o dinheiro adquire um atrativo simbólico tão forte, vamos dizer, que o dinheiro não precisa ser nem do próprio cidadão. Quer dizer, a simples ideia do roubo, ou do desvio, da corrupção, o faz espumar de indignação, ao passo que a matança generalizada de pessoas não causa maior escândalo e é aceita como se fosse parte da rotina. Quer dizer, tem essa violência rotinizada. E quanto mais isso se prolonga, menos as pessoas se preocupam com isso e menos elas se sentem ofendidas ou indignadas com esse estado de coisas. Então você tem o próprio tom moralizante dos discursos revela, vamos dizer, uma corrupção profunda da alma. Quer dizer, os acusadores da corrupção são talvez ainda mais corruptos do que aqueles que simplesmente desviam dinheiro, porque eles estão corrompendo o próprio sistema de pesos e medidas. Tá certo? Mas, você vê aqui, dentro da esfera comunal, como diria o Zinoviev, a violência homicídio não é um problema, porque você não convive com homicidas. Né? Então, o homicídio e a violência são coisas distantes. Mas, os problemas ligados a dinheiro e ascensão social, queda social, são problemas imediatos. Então, é evidente que este fenômeno brasileiro denota justamente o que está falando o Zinoviev, quer dizer, que é o predomínio das regras comunais sobre as regras sociais. Muito bem. Por isso aí, vocês veem que o estado de degradação que chegou ao Brasil é muitíssimo grave e não há nenhuma só corrente social preocupada com isto. Né? Quando você vê algum sinal de que alguém está preocupado, indignado com isso, é sempre uma coisa isolada, ou então é colocado dentro de um contexto falso. Né? Por exemplo, outro dia eu vi um fenômeno assim, extraordinário, só poderia acontecer no Brasil. Pegaram um candidato militar, chamado Capitão Almeida, e o Capitão Almeida está, vamos dizer, apelando ao voto dos militares e usando toda a linguagem moralizante, o combate à corrupção, etc. etc. Acontece o seguinte, o Capitão Almeida pertence ao PT. Então você vê que o próprio partido que está no poder, e é o partido do Mensalão, lança então um candidato para parasitar a linguagem, vamos dizer, de velhos militares que estão indignados com a corrupção. Note que ele está explorando a fraqueza desses próprios grupos. Por exemplo, eu recebo muitas mensagens de grupos militares aqui. Eu vejo que sempre eles voltam à mesma tônica. Ah, corrupção, dinheiro público, né? O tipo, a mentalidade do petróleo é nosso, né? Quer dizer, estão roubando nosso território, a cobiça internacional querendo pegar a Amazônia, é sempre aquela mesma coisa. Dos 50 mil homicídios, ninguém fala, tá certo? Então você vê que este pessoal, que evidentemente não é esquerdista, não é comunista, não é petista, né, eles têm esta fraqueza intrínseca, quer dizer, eles também têm uma mentalidade corrompida, onde, vamos dizer, o valor financeiro, o valor do território está infinitamente acima, vamos dizer, da dignidade da vida humana. Então, por isto mesmo, eles são ludibriáveis. Né? Então, isso quer dizer que, no entanto, as Forças Armadas ainda são, quer dizer, o lugar onde tem menos corrupção, tem menos bandalheira no Brasil, e é, de acordo com as pesquisas, ainda são a entidade mais respeitada até do que a Igreja Católica. Então, se até na entidade mais respeitada, quer dizer, a corrupção da alma já chegou a esse ponto, onde ela pode facilmente ser enganada pelo próprio corrupto, pelo próprio ladrão, né, que lança um candidato, mas é para se aproveitar da linguagem, né, da moralidade ofendida, e tentar carregar os votos dessas pessoas indignadas para o próprio partido oficial que promoveu a maior onda de corrupção da história brasileira, talvez da história humana, tá certo? Então é porque o nível de consciência chegou no mais baixo possível e as regras comunais são as únicas que valem. Inclusive, muitos desses protestos, você vê que são de natureza puramente corporativista, sobretudo os protestos militares. A honra das Forças Armadas, né? O orçamento das Forças Armadas, eles sempre protestam com essas coisas, mas o que é? É a comunidade se defendendo contra as outras comunidades, né? E visando, assim, sempre jogar a culpa para o outro e assumir o mínimo de responsabilidade e jogar o máximo de responsabilidade para a mão dos outros. É neste ambiente que vocês estão entrando. E prestem bem atenção, sem a restauração da alta cultura não é possível haver normas sociais, não é possível haver integração da sociedade, não é possível haver absolutamente nada. Se você pegar, por exemplo, o que é uma constituição, né? Já na análise do Hans Kelsen, que embora tenha falhas, neste ponto nunca foi contestado, toda a constituição é uma pirâmide, quer dizer, ele coloca um princípio no topo e o resto, né, deriva daquilo ou é fundamentado naquilo de alguma maneira. E as leis singulares que vêm no Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil e regulamentos, etc., em princípio tem que ser todos coerentes com aquilo. Esta noção já se perdeu completamente. Para saber se uma coisa é constitucional ou não no Brasil, você precisa de um gênio para discernir isso aí. E a simples consciência de que as leis têm que ser coerentes entre si já desapareceu. Eu já assinalei, por exemplo, quando querem fazer essas leis, vamos dizer, que privilegiam os gays, em São Paulo, por exemplo, e essa lei não foi nem feita por PT, por esquerdista, foi feita pelo Alckmin, quando era governador. Por exemplo, se entra um travesti numa igreja ou numa sinagoga, ele não pode ser posto de lá para fora. Tá certo? Isso quer dizer que se o traveco for tomar a comunhão, como foi feito aqui por um grupo de palhaços que se vestiram de freira, né? O padre não pode recusar a comunhão, embora ele saiba que ele está sendo objeto, né, de uma gozação sinistra, embora saiba que isso é evidentemente um ultraje à dignidade da igreja e ao culto que ele está oficiando. Por outro lado, existe uma lei que proíbe o ultraje a culto. Quer dizer, você não pode fazer troça, fazer gozação com uma pessoa por causa da religião dela. E nesse caso está havendo, obviamente, a troça. Então, agora, vocês vão promulgar uma lei, mas tem uma lei que contradiz essa. Você pensa que alguém é sensível a isso no Brasil? Pouco importa, eles podem lançar leis, eu já vi inúmeras leis contraditórias, que às vezes são contraditórias, não apenas com outras leis, mas no seu próprio, na sua própria redação. Né? Então, se acontecer, por exemplo, o traveco ser expulso da igreja, né, então ele vai, evidentemente, querer que o padre, ou o rabino, sei lá, seja multado. O padre, o rabino, por sua vez, pode processar o cara pelo crime de ultraje a culto. Então você vai ter esta situação absolutamente louca, paranoica, né? Isso no Brasil só não chega a acontecer porque uma das forças envolvidas recua. O pessoal da igreja então, recua e não faz nada. Tá certo? Mas se resolvessem defender os seus direitos, então haveria o apelo simultâneo a duas leis contraditórias. O fato de que os legisladores mesmo, você vê quanto nós pagamos para estes camaradas em Brasília, né, criarem novas leis. Eles ganham dinheirão, têm condições de trabalho as melhores possíveis e são ao mesmo tempo capazes de redigir essas leis contraditórias com total irresponsabilidade. Por quê? Porque a ideia mesma de lei para eles mesmos é distante. A lei não é mais um princípio que se destina a ordenar a sociedade. Né? A lei é um simples pretexto para defender certos grupos em certos momentos. Todas as leis que se fazem no Brasil são oportunísticas. Elas visam um objetivo político determinado e às vezes visam a serviço apenas de pretextos ou às vezes têm apenas uma função simbólica de agradar a determinados grupos. E o que determina mesmo a conduta desses senhores legisladores é o quê? São as regras comunais nas quais eles vivem. A concorrência que eles têm com os seus pares, dá certo o desejo de subir na vida, etc, etc, etc. Então, você tem uma sociedade imensa com quase 200 milhões de habitantes, não sei nem se o Brasil já alcançou 200 milhões, né? Onde toda a conduta das pessoas é regrada por essas leis comunais não escritas, que visam apenas, vamos dizer, a assegurar a cada um o melhor pedaço que ele possa obter, vamos dizer, do patrimônio da sociedade e a melhor posição que ele possa obter dentro da sociedade. Então, é claro que você falar em controlar o banditismo numa situação dessa é absolutamente ridículo. Né? Diz aí o seu Lula da Silva, quando ele promulgou essa nova lei, o novo Código da Defesa Nacional, que agora estamos equipados para combater o banditismo, etc, etc. Falar isso é tudo conversa mole. Ele disse que ia combater o banditismo na primeira eleição, que ele se candidatou em 2000, que ele venceu em 2002, não fez absolutamente nada ao longo de 8 anos e não vai fazer no último mês, evidentemente. E se fizer, a sua sucessora pode facilmente desfazer. Então, a expressão combater o banditismo no Brasil não é sério. O banditismo vai crescer, vai continuar crescendo. Algumas iniciativas locais que possam melhorar a situação aqui ou ali não faz a menor diferença. O sujeito para de operar, o bandido para de operar num estado, vai para outro estado, a coisa continua toda igual e a matança vai continuar aumentando. Tá certo? Então, é nesse ambiente que vocês estão entrando e vocês vão ter que pensar muito bem como é que vocês vão orientar as suas vidas, as suas carreiras intelectuais, para que o seu trabalho possa surtir algum efeito. Tá certo? Ou, pelo menos, para que toda esta energia positiva que você representa não se disperse, tá certo? Não seja, vamos dizer, apenas mais um aborto, mais um desperdício de esforços vãos. Tá certo? Então, este é um tema que vocês devem continuamente debater entre vocês mesmos. Né? Veja que daqui 3 ou 4 anos vocês vão começar a dar aula, escrever livros, ter uma atuação pública, tá certo? E se essas coisas não forem muito bem articuladas umas com as outras, tudo vai se perder. E eu acho que, sem nenhum exagero, esse grupo que está assistindo às minhas aulas é o único no qual, vamos dizer, as regras, princípios e valores que podem dar uma unidade à sociedade têm alguma existência real. Quer dizer, vocês têm, vamos dizer, vocês conhecem alguns princípios de moralidade sem o qual um país não pode ir para frente. Vocês têm uma escala de valores, são sensíveis a uma escala de valores que para os demais cidadãos nem sequer existe. Então, de certo modo, vamos dizer, vocês têm a fórmula do que é preciso fazer. Se não a tem totalmente claro agora, vão ter mais dia menos dia. Tá certo? Então, pensem bem, porque eu vejo, por exemplo, através de internet, através de mensagens que chegam a mim, inúmeros esforços intelectuais totalmente perdidos. Eu sou que começa bem, mas 6 meses depois tu começa a dizer besteira. Tá certo? Por quê? A regra comunal lhe subiu a cabeça. Tá certo? Então, não é capaz mais de julgar as coisas em função de valores superiores e começa a julgar, então, em função, né, das regrinhas de defesa pessoal da comunidade. Isso acontece com uma facilidade impressionante. Muito bem. Então, feita essa advertência, vamos passar ao assunto do dia, que está nessa apostila que eu passei para vocês com o título de 2 métodos. Eu vou ler este negócio e colocar aqui alguns acréscimos orais que depois talvez eu integre no texto. Tá certo? Esse texto foi escrito em primeiro lugar para vocês, para este seminário, mas pode ser que eu o publique em algum lugar. Eu não o considero pronto, ainda pode haver algum acréscimo e, na verdade, este tema poderia crescer indefinidamente e constituir até um livro por si mesmo. Né? Eu espero que todos tenham baixado esse texto que está em PDF aí na página do seminário. Os que não o fizeram, eu vou contar 2 minutos para que o façam agora. Tá certo? Porque todo mundo tem o texto na mão e vai acompanhando enquanto eu vou lendo aqui. O link para o texto está no chat. Então, olha, por favor, avisem pelo chat. Alguém não tem esse texto? Eu gostaria que você acompanhasse a leitura na tela ou no papel, quer dizer, não só na audição, né? Em geral, as pessoas têm. Está ótimo. Pessoal do Instituto Olavo de Carvalho, tem o texto aí? Está na mão ou está visível em algum lugar? Sim. Tá bom. Então vamos começar por ler. O que se entende como rigor nos meios intelectuais gerados pela Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, em geral, não passa de afetação de frieza superior sob desculpa de escrúpulos filológicos. Bom, parênteses. Essa palavra rigor, ela aflora constantemente à boca dos professores da USP, né, numa constante insistência de que os alunos devem ter rigor na interpretação dos textos filosóficos, rigor na sua argumentação, etc. Essa palavra aparece como um fetiche, se repete como um fetiche. E prossigo eu. Mas às vezes a expressão vem com algum significado, e aí vocês vão saber de onde que o pessoal da USP tirou essa ideia. Nesta e melhor das hipóteses, designa a aplicação, com ou sem acréscimos desconstrucionistas e marxistas, do método de análise estrutural de textos criado por Marcel Guerou no seu estudo clássico Descartes selon l'ordre de raison. Um livro que, aliás, admiro tanto quanto os Guerroutianos da USP. O o livro é este, que foi editado pela editora Aubier em 1953. Então, esta era uma época em que estavam vindo muitos professores franceses para constituir a USP. Eu não sei qual deles introduziu na USP este livro, mas o livro foi adotado ali como uma espécie de modelo de como se lê um livro de filosofia. Na verdade, é um livro admirável. Eu acho que raros filósofos tiveram a sorte de ter leitores, um leitor tão atento quanto Marcel Guéroult, especialmente na sua análise das Meditações de Filosofia Primeira de René Descartes. O método inspira num conselho de Victor Delbault, aspas, cuidado com aqueles jogos de reflexão que, a pretexto de descobrir a significação profunda de uma filosofia, começam por negligenciar a sua significação exata. Isto é, às vezes, nem todo filósofo é um grande leitor de filosofia. Muitas vezes os filósofos interpretam mal os seus colegas porque leem os seus textos apenas como pretexto para expor as suas próprias ideias. Na verdade, o confronto com as ideias alheias é um dos elementos motores fundamentais da filosofia. Né? Benedetto Croce dizia que para você entender um filósofo, você precisa saber com quem ele está polemizando. Então, muitas vezes, um filósofo lê um livro de um outro filósofo superficialmente e pega ali duas ou três ideias que servem para ele apenas de antimodelo. Eu mesmo confesso que eu já fiz isso. Livro que eu nem li inteiro, mas de repente eu via lá uma frase, né, e dizia, pô, mas isso é uma besteira tremenda, isso aqui não pode ficar assim. E então eu me dedicava a construir, vamos dizer, um arrazoado contra aquele ponto. No entanto, eu sempre tive a preocupação de assinalar que isto não implicava nenhuma rejeição da filosofia integral do sujeito, mas apenas uma sua ideia isolada, que inclusive podia ser que em outro ponto ele tivesse corrigido ou atenuado. Mas, em todo caso, às vezes essas opiniões que os filósofos lançam sobre as obras de outros filósofos, elas se impregnam na história das ideias e o segundo filósofo fica conhecido sobretudo através do que um outro disse dele. Né? Você vira, uma das obras mais incríveis do século XX é aquela que Martin Heidegger escreveu sobre Nietzsche. Então, quando você... Olha, são quatro volumes, é um negócio de quatro volumes e em certo momento isso é maravilhoso. Só que é o seguinte, tudo aquilo lá não tem nada de Nietzsche. São coisas que Martin Heidegger inventou, tá certo? E, em seguida, tentou enxergar aquilo dentro da obra do Nietzsche. Ele enxerga toda uma metafísica organizadíssima no Nietzsche, coisa que não existe absolutamente. Né? Mas fica provado que também dá para ler o Nietzsche com aqueles olhos. Se você quiser enxergar aquilo no Nietzsche, bom, você enxerga. Você não vai poder provar aquilo pelos textos. Mas, como diz, se não é vero, é bem trovado. Mas é uma metafísica muito interessante. Só que jamais saberemos se aquilo é do Nietzsche ou do Martin Heidegger. Você vê, Santo Tomás de Aquino, nas suas interpretações de Aristóteles, às vezes ele vai para longe de Aristóteles. Ele está pensando que Aristóteles acha isto ou aquilo, mas quem acha é ele mesmo. Então ele está atribuindo aquilo a Aristóteles. Mais tarde, leituras mais atentas a partir dos originais gregos, que Santo Tomás de Aquino não conhecia, mostraram que a ideia mesmo de Aristóteles não era exatamente aquela. Então isso quer dizer que um grande filósofo não é necessariamente um grande estudioso da filosofia de outro filósofo. Né? O que não invalida, evidentemente, o valor da sua própria filosofia. E é mais ou menos disto que está falando Victor Delbault. Quer dizer, um sujeito que está lendo mais ou menos fragmentariamente o livro de um outro e tem lá umas sacações que podem ser geniais, mas que não correspondem ao sentido do texto que ele está comentando. Às vezes vale como ideia própria, mas não como interpretação da ideia do outro. Então, ele adverte contra isso. Você busca a significação profunda, acredita que aprendeu a significação profunda, mas você negligenciou a significação exata. Para honrar essa precaução, Guéroult parte de três pressupostos. Primeiro, a filosofia de um filósofo está nos textos que ele escreveu. Dois, Nesses textos, a forma lógica interna, a ordem da demonstração, ou, como chama o Guerrero, o esquema de validação, é tão importante quanto as teses explícitas que o filósofo nos legou. Às vezes é até mais. Aí, vamos mencionar mais adiante, ele está ecoando um conselho do velho Hegel, que dizia que uma ideia filosófica nada significa se amputada do caminho que ela conduz. Esse caminho, quer dizer, você tem uma argumentação explícita ou implícita. Argumentação que pode corresponder ou não à ordem do texto. Né? Então é disso que o Guerrero está falando. Quer dizer, você tem que conhecer, quer dizer, a ordem das razões para saber, vamos dizer, se tal tese ou tal outra, o que ela significa. Não basta entender, vamos dizer, o seu significado imediato, seu significado literal. Mas é preciso saber o que está por trás dela, quer dizer, o que é fundamento, o que é está, qual é o princípio de validação que está ali. Terceiro, a estrutura lógica da demonstração nem sempre coincide com a ordem linear do texto, mas deve ser recomposta a partir dela. Os pressupostos 2 e 3 são óbvios e universalmente aplicáveis. O pressuposto número 1 é que é problema. Embora valha, até certo ponto ao menos, para a obra de alguns pensadores, como o próprio Descartes, Kant e Bergson, este último chegou a afirmar que seus escritos traziam a expressão completa da sua doutrina, sem que restasse nada a acrescentar, seria no mínimo temerário aplicá-lo a outros filósofos, cujos escritos fragmentares ou de ocasião nem expressam uma doutrina completa, nem o fazem necessariamente segundo a melhor ordem das razões. O exemplo clássico é Platão, cujo ensinamento principal foi transmitido oralmente a seus discípulos, sem aparecer nos seus escritos, senão sob a forma de alusões sibilinas. Então, você pode analisar os textos de Platão por anos a fio, pode fazer, vamos dizer, o estudo estrutural o mais elegante, mais sofisticado que você queira, com isso você não vai adivinhar o ensinamento oral de Platão, porque ele não está ali. Se você só tem duas coisas que você pode fazer. Você pode recompor conjeturalmente, como fez o nosso Mário Ferreira dos Santos, sobretudo no livro Pitágoras e o Tema do Número, e no livro Um e o Múltiplo em Platão, onde ele, partindo da ideia de que Platão era um pitagórico, expressou certas ideias que, se Platão não pensou, deveria ter pensado, porque eram coerentes com aquilo que ele estava fazendo. O outro método é você tentar recolher todos os documentos e depoimentos de terceiros que foram deixados a respeito do ensinamento oral de Platão e tentar recompor aquilo mais ou menos como fez o Giovanni Reale nesse livro maravilhoso Por uma Nova Interpretação de Platão. Em todo caso, você há de reconhecer que, mesmo neste caso, aquilo que foi recomposto a partir de vários fragmentos colhidos aqui e ali por depoimentos de terceiros não pode ser submetido a uma análise estrutural, porque não constitui texto nenhum. Ao contrário, é você que está dando uma estrutura àquilo. Você pega aqui, ó, fulano diz que ouviu Platão dizer tal coisa, o outro diz que ouviu Platão dizer tal outra coisa. Você é que vai criar um ela. Então você não vai poder fazer uma análise estrutural, mas você pode fazer uma construção, que foi exatamente o que fez o Giovanni Reale. Né? O que fazer com Aristóteles, cujos escritos são apenas rascunhos de aula, muitas vezes sem ordem identificável, e cuja obra principal, a Metafísica, é uma coletânea de textos independentes, de épocas diversas, montadas tempos depois da morte do autor, por um estudioso que jamais foi aluno dele, nem o conheceu pessoalmente. Então, como é que você vai fazer uma análise estrutural daquilo que não tem estrutura nenhuma? E que você não sabe sequer se a estrutura não foi inventada por um outro depois. Tá certo? Então, a aplicação deste método do Guerrero é problemática. Tanto que, vamos dizer, entre os leitores e admiradores dele, é comum a ideia de que a aplicação deste método ao Descartes, como ele fez nesse livro, deu muito mais certo do que a aplicação do mesmo método a outros filósofos que ele estudou depois, como Fichte, ou Leibniz, ou principalmente Spinoza. Então, os livros dele sobre esses autores são de muito valor, mas nenhum deles é um clássico como esse Descartes, esse Landlord de Razão. Por que que é isso? Porque a filosofia de os textos escritos de Descartes foram planejados segundo uma ordem que favorece a análise estrutural. Né? Então, Descartes começou, em primeiro lugar, por distinguir, vamos dizer, o que chamava exposições analíticas e o que chamava de exposições sintéticas. As exposições analíticas seguem, vamos dizer, a ordem do conhecer, quer dizer, como é que você vai tomando conhecimento disso ou daquilo. As exposições sintéticas trazem, então, a ordem do ser, quer dizer, como é a realidade tal como Descartes a vê. Então, as meditações e o discurso sobre o método são exposições analíticas. O livro que se chama Os Princípios da Filosofia é uma exposição sintética. Depois dessa ter feito, vamos dizer, a parte metafísica da sua obra nesses livros, Descartes, então, dedica uma série de livros a pontos específicos que são mais ligados, vamos dizer, à descrição do mundo como era. Para compensar pelo livro que se chama Tratado do Mundo, tá certo? E também os vários livros sobre a óptica, a geometria, etc, etc, etc. São vários temas, as paixões da alma. Então, são temas específicos de ciência. E note bem que Descartes dizia que a parte metafísica tinha pouquíssima importância, só tinha uma importância introdutória. O que ele queria mesmo é pegar a mão na massa e chegar nas questões, vamos dizer, que têm relação às ciências naturais e práticas. Tá certo? Então, como Descartes estruturou o seu pensamento desta maneira e depois compôs a sua obra escrita de uma maneira que era coerente com a estrutura do próprio pensamento, com as subdivisões internas do seu pensamento, então esta obra favorece a análise estrutural, porque ela mesma está muito bem estruturada. Tá certo? Então, daí, e é isso que explica o sucesso do Guerroux, tá certo? Neste livro, Descartes, Segundo a Ordem das Razões, sucesso que ele não pôde repetir em outros livros, né, no livro sobre... O livro dele sobre Malebranche eu não li. É possível que seja tão bom quanto esse do Descartes, porque a filosofia de Malebranche também é organizada mais ou menos nesse sentido. Mas o livro sobre Leibniz é mais um livro sobre Leibniz, né, mais um dentre muitos livros sobre Leibniz, não deixou a marca como esse aqui, o livro sobre Spinoza também não. E prossigo aqui. O próprio Leibniz, uma das mentes mais organizadas que o mundo já conheceu, não deixou nenhuma exposição sistemática da sua doutrina, que tem de ser recomposta de cartas, rascunhos e escritos de ocasião, donde muitos intérpretes serem levados a enxergar na sua obra antes um ecletismo do que uma filosofia organizada, o que é um grande erro. Tá certo? Em Leibniz está tudo muito bem organizado, só que isso não aparece nos textos. Os textos, ao contrário, são todos textos de ocasião. Leibniz, quer dizer, ele pensava de maneira sistemática, integrada e organizada, mas ele escrevia apenas quando havia uma provocação exterior para que ele fizesse isso. Ele era uma mente, em parte, uma mente polêmica, tá certo? E ele precisava de uma provocação, ele precisava de um antimodelo, de uma provocação exterior, como, por exemplo, novos ensaios sobre conhecimento humano, ele pega o coitado do Locke, né? E vai lá com muita educação, tal, mas vai demolindo tudo que o Locke disse. É? Outros escritos são escritos de ocasião, porque Leibniz não era professor universitário, Leibniz era um diplomata, então vivia viajando, então um homem muito ocupado, e ele tinha, né, ele estudava à noite e escrevia as coisas realmente com muita pressa. Mesmo assim, o volume do que ele escreveu é monstruoso, só que é tudo assim, aqui ele deixou um rascunho, ali deixou uma carta, ali tem um treco que ele falou. E então você tem que... É mais ou menos um caso com o Platão. Você não pode fazer uma análise estrutural, você tem que fazer uma estruturação. Quando você procede, começa a proceder essa estruturação, aí o pensamento de Leibniz começa a mostrar a sua unidade, a sua tremenda organização interna, que é exatamente o caso do nosso Mário Ferreira, tá certo? O Mário é até um terceiro caso, porque a estrutura da obra escrita é muito boa. Tá certo? O que está ruim é o texto mesmo. Tá certo? Então, eu digo, olha, o Mário, é possível você fazer uma análise estrutural guerroutiana dele, se você corrigir os textos e tirar as suas absurdidades internas. Daí sim, porque a ordem dos livros que ele planejou acompanha rigorosamente a estrutura da filosofia tal como ele a concebeu, exatamente como no caso de Descartes. Já o mesmo você jamais poderá dizer do Olavo de Carvalho, porque, embora eu nem asseguro que o meu pensamento seja muito organizado e integrado, tá certo? Eu faço o possível para que o seja, mas não posso garantir que atinja algum resultado, mas a minha produção escrita é absolutamente caótica. Escrita e oral, caótica. Então, tudo que eu fiz não tem como submeter a uma análise estrutural guerrutiana. Tem que fazer como Leibniz, uma estruturação. Né? Então, pergunto eu, que pode a análise estrutural de textos fazer nesses casos, se não nos fornecer, ainda que cada uma bem esclarecida nos seus detalhes internos, as peças isoladas de um quebra-cabeça? Quer dizer, por exemplo, no caso do Leibniz, né, se você pega o livro que ele escreveu sobre Locke, o livro que ele escreveu sobre a Teodiceia, né, os tratados científicos dele, né, e faz uma análise guerrutiana de cada um, isso aí não te dá a conexão desses livros com os demais. Então você vai ter, vai estar tudo muito bem esclarecido, mas são peças soltas de um quebra-cabeça. Os professores da Rua Maria Antônia, me refiro à antiga sede da USP, da Filosofia USP, serviram-se do termo rigor durante décadas como instrumento para distinguir uma distinção hierárquica entre a filosofia profissional que alegavam praticar e a filosofia literária de quem ali fosse desprezado como um mero beletrista ou pensador de fim de semana. Note-se que eles consideravam beletrista ou pensador de fim de semana praticamente todos os demais filósofos brasileiros que não estivessem na USP. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, e de maneira involuntariamente cômica, a dedicação obsessiva ao estudo dos textos, sem muito trato direto com os problemas filosóficos substantivos, reduzia a atividade filosofante da USP a um ramo especializado da filologia e dos estudos literários. Inclusive, isso é uma criação da USP, né? É o filósofo especializado em outro filósofo, né? Às vezes, chegam para mim e falam, ah, você é filósofo, você é especializado em quê? Em Kant, em Nietzsche. Eu digo, olha, eu por enquanto estou especializado na minha filosofia, nos outros, na dos outros eu sou apenas um amador, na minha eu sou profissional. Né? Então, o filósofo que é especialista em outro filósofo, né, é uma criação dessa circunstância muito peculiar, uspiana. Né? Um dos mais célebres porta-vozes da entidade, o professor Arthur Gianotti, chegou a definir a filosofia como um trabalho com textos. Enquanto outros procuravam justificar o fracasso da USP em produzir ao longo de 5 décadas um só filósofo digno desse nome, com a desculpa esfarrapada de que ali foram treinados, pelo menos, excelentes filólogos e historiadores da filosofia. O fato é que nenhuma obra notável de filologia ou de história da filosofia nasceu jamais do Departamento de Filosofia da USP. Mesmo os estudos monográficos sobre as obras deste ou daquele filósofo que ali se produziram, com a possível exceção do ensaio sobre a moral de Descartes, de Lívio Teixeira, que é um clássico, e para o estudioso de Descartes é um livro indispensável, não deixaram a mais leve marca na história intelectual da humanidade. Ao contrário do que reza a superstição uspiana, a filosofia, é claro, não tem como finalidade essencial a produção de textos. O número de grandes obras filosóficas que foram montadas por terceiros com base em notas de aulas, em gravações transcritas ou até em table talks, mostra isso da maneira mais patente. Não há obras literárias compostas assim. Procure um drama, uma peça de teatro, um romance, um poema épico composto assim. Quer dizer que chegou um outro sujeito e pegou vários pedaços inconexos, né, e montou uma grande obra com isso. Isso simplesmente não existe. A obra direta literária pressupõe, vamos dizer, a execução coerente de um projeto integral que expressa uma visão única que o escritor teve. Não há obras literárias compostas assim, porque em literatura o escrito é a meta, o objeto formal terminativo, diriam os escolásticos, da atividade do escritor. Em filosofia, podemos perguntar, qual é a meta? O que, que o filósofo está procurando? Escrever livro de filosofia? É claro que não. Senão seria impossível haver um filósofo sem livros como Sócrates. Né? É, mais ainda esses fenômenos de filósofos que, ainda tendo escrito alguma coisa, deixaram muito mais coisas, vamos dizer, simplesmente registradas em notas de aula de seus alunos, né? Que vamos dizer, a própria história, considerações sobre a história da filosofia de Hegel, que são três volumes enormes, totalmente composto por terceiros, pelo que eles ouviram o homem falar na aula, né? Ou Edmund Husserl, está saindo livro atrás de livro, então, às vezes inteiramente redigido por uma pessoa a partir de suas notas de aula e do que ele ouviu Husserl falar, né? Então, se o objeto final fosse produzir um livro, não poderia ser assim. Então, não é o livro. O objeto formal da filosofia é o quê? É uma filosofia, não é isso? E a filosofia vai se compor de certas intuições de base e, como diria o Marcel Guerroux, de um esquema de validação. Não é certo? O esquema de validação, por sua vez, não precisa coincidir, vamos dizer, com a ordem interna do texto. Ele pode estar solto em vários textos, tá certo? E composto de elementos heterogêneos e totalmente desnivelados, mas ele tem que estar lá de algum modo. Bom, em filosofia o fundamental é a descoberta, a teoria, a intuição filosófica obtida, da qual o escrito será apenas o documento mais fiel ou menos fiel. Mais ainda, se em literatura o texto vale por si, sem necessidade do apelo à biografia do autor ou a qualquer dado externo, a não ser por alguma contingência de ordem filológica, é precisamente porque a perfeição formal, que é da essência mesma da obra literária, lhe dá um caráter de totalidade acabada, sem o qual ela não poderia ser objeto de contemplação estética. Quer dizer, um livro, um romance, um poema, é como se fosse uma estátua que você pode contemplar, hein? E que tem, portanto, uma forma acabada. Mesmo que a obra seja deixada interminada, quer dizer, o restante dela está implícito ali. Tá certo? Então, esta ideia, vamos dizer, da perfeição formal da obra escrita, ela é inerente ao processo literário, ainda que o autor não consiga chegar a realizar a obra formalmente perfeita com a qual ele contava. E justamente a contemplação estética, por ser isso e não relatório científico, não visa descobrir um utópico significado exato, mas sim muitos significados possíveis, todos eles misteriosamente compatíveis com a unidade da forma estética que os contém. Pela sua própria unidade formal, a obra de arte é um símbolo, e o símbolo não é a cristalização final de um significado exato, e sim, como bem diz Suzanne Kaelanger, uma matriz de intelecções, muitas intelecções possíveis. E é por isso que você pode encontrar mil interpretações diferentes de Shakespeare, todas elas, de algum modo, pertinentes. Porque a obra de arte literária, ela não afirma isto ou aquilo sobre a realidade, ela constrói um símbolo. E esse símbolo, evidentemente, se aplica a muitas situações diferentes. Por exemplo, cada um de nós assistindo Hamlet ou o Rei Lear, automaticamente faz analogias com situações da vida que ele mesmo vivenciou. E daí surge a nossa visão pessoal daquela obra de arte. Essa visão é inteiramente válida. Tá certo? E assim como o vizinho vai ter outra, e outra, outra, outra, outra, e não se vai chegar, vamos dizer, a uma interpretação final de Shakespeare, porque não há essa interpretação final. Se ele quisesse uma interpretação final, ele teria que fazer uma filosofia, meu Deus do céu, né? E não uma peça de teatro, né? Ou um poema. Um escrito filosófico, ao contrário, tem um significado exato, mas não pode encerrá-lo nos seus próprios limites formais, porque é quase sempre a expressão de conclusões provisórias obtidas no curso de uma investigação que, em princípio, deve prosseguir até o último dia da vida do autor. Às vezes acontece do sujeito ter chegado a certas conclusões e conseguir expressá-las bem e não mexer mais naquilo. Mas isso pode acontecer, mas não tem de acontecer necessariamente. Na obra de arte literária, ao contrário, uma vez que o sujeito publicou o livro, não tem sentido ele ficar modificando aquilo de novo e de novo e de novo. E o que faz? Ele publicou um romance, depois ele publica outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Ele tem a obrigação de nos entregar uma forma acabada, tá certo? E o filósofo não tem obrigação nenhuma, porque ele está investigando certas questões e nada impede que amanhã ou depois ele chegue a conclusões que complementem, modifiquem ou até impugnem as suas primeiras conclusões. Você vê o caso do Schelling, né? A filosofia de Schelling teve 4 começos. Ele começou uma vez, não deu muito certo. De novo e de novo. Então, até hoje, né, não se sabe exatamente como interpretar essas mudanças. Você pode, por exemplo, dizer, bem, só tomaremos como filosofia de Schelling a sua forma final. Quer dizer, as conclusões finais. E muito bem, você pode até fazer isso, mas historicamente você não vai entender como ele chegou àquelas sem passar pelas anteriores. Né? Então, a filosofia final de Schelling, que é o que ele expõe nos livros A Filosofia da Revelação e A Filosofia da Mitologia, né, são muito diferentes daquilo que ele dizia no tempo que ele escrevia o ensaio sobre a liberdade humana. Mas existe um trajeto de uma coisa a outra. E se é verdade aquilo que dizia Hegel, que, prestem bem atenção, uma afirmação filosófica não significa nada se amputada do caminho que ela levou, essa expressão caminho pode ser levada em dois, compreendida em dois sentidos. De um lado, existe a fundamentação lógica que leva àquela conclusão. Porém, de outro lado, existe a formação histórica, biográfica daquele pensamento. E as duas coisas, vamos dizer, uma não dispensa a outra não dispensa uma. Tá certo? Então, isso quer dizer que do filósofo não é exigível uma exposição final, porque simplesmente às vezes ele não tem a conclusão final. Não é isso? Por exemplo, eu já falei para vocês, a filosofia de Aristóteles termina com um enigma. Ele diz, tudo que existe, existe sob a forma de substância individual, e por outro lado ele diz, só existe conhecimento do genérico, do geral. Então pronto, aí temos um problema, né? Não sabemos se Aristóteles disse ou não algo mais a respeito. Nós não temos a obra publicada de Aristóteles, tá certo? Então, de que a filosofia de Aristóteles, que é, por outro lado é maravilhosamente organizada, é uma filosofia em aberto, que permite que você a prossiga neste ou naquele sentido. Eu mesmo, quando estava estudando o negócio da teoria dos quatro discursos, eu vi que a filosofia de Aristóteles, de certo modo, convida ao seu prosseguimento. Por quê? Ele diz as coisas de uma maneira tão sintética, tão compacta, quer dizer, e os escritos de Aristóteles, as notas de aula de Aristóteles, são tão difíceis de ler, justamente porque elas se destinavam a ser desenvolvidas em aula, que é impossível você resistir à tentação de pensar como é que ele desenvolveu isto. Hã? Porque as notas às vezes não se esclarecem a si mesmas. Né? Então você vê que ele anotou isso aquele ponto e ele pretendia dizer mais coisa. E foi justamente assim que eu cheguei ao negócio da teoria dos quatro discursos. Depois que eu cheguei, eu vi, olha, isto aqui, se Aristóteles não chegou a expor essas conclusões em aula, elas estavam na cabeça dele, ou pelo menos deveriam estar, porque isto aqui é o prosseguimento natural e imediato do que ele disse. Tá certo? Então, neste caso, isto não dispensa você de fazer a análise estrutural como faz o Guerrou. Né? Mas a análise estrutural não resolve o problema. Depois disso, você precisa fazer algo mais. Você veja, a obra de arte literária, ela tem necessariamente, vamos dizer, até pulei uma frase, forma acabada e significado em aberto são a definição mesma da obra de arte. Né? Então, o escritor visa uma forma acabada, mas ele mesmo não pode prever, nem muito menos controlar os vários significados que serão extraídos disso. O filósofo, ao contrário, ele visa a chegar a uma significação exata, né? Mas nem sempre consegue. Na maior parte do caso não consegue. Então, a obra, o texto filosófico, ele está inacabado não no seu significado. O seu significado é idealmente exato, acabado. Mas, na verdade, isso não acontece. O significado termina ficando em aberto. Por quê? Nenhum filósofo se livra totalmente da ambiguidade, nenhum filósofo se livra totalmente da incompletude das suas ideias, nenhum filósofo é capaz de abarcar todos os problemas e contradições que as suas próprias ideias sugerem. Então, o significado da obra de arte literária é declaradamente e propositadamente aberto. O significado da obra do texto filosófico é aberto, mas a contragosto. É aberto porque sim, é empiricamente. Isso acontece empiricamente. Um texto filosófico é sempre uma obra inacabada, aberta. Nunca se pode compreendê-lo adequadamente sem o apelo aos escritos antecedentes e subsequentes, às declarações orais e, na maior parte dos casos, a outros dados da vida do filósofo. Isso é assim porque esses elementos externos revelam muito da interpretação e, sobretudo, do peso existencial e moral que o próprio filósofo dava aos seus escritos. Ou seja, quando você lê determinada afirmação filosófica e você, pela análise de texto, você recompôs o caminho lógico que leva até esta conclusão e que a fundamenta. Isso significa que você conhece o pensamento daquele filósofo a respeito? Não. Porque falta um detalhe que não está no escrito. Qual a importância que ele dava a isso? Por exemplo, Descartes nos adverte textualmente, que ele não dá muita importância aos seus escritos de metafísica, que eles são apenas uma propedêutica, sabe? Se destinam a fundamentar o mundo da ciência e o que ele quer chegar. Vamos dizer, é uma concepção científica integral do cosmos. Então sabemos, olha, se alguma coisa ali na metafísica de Descartes estiver errada, ele mesmo não deu muita importância a isso, porque ele estava ali de passagem para chegar no que verdadeiramente interessava. E é incrível que o próprio Descartes recomenda que os seus escritos de metafísica não sejam examinados com muita atenção. Ou seja, o Descartes recomenda que não se faça com eles o que o Guerrou fez aqui. Justamente porque são apenas escritos introdutórios. O que ele quer dizer? Que esses escritos não têm importância nenhuma? Fala, claro que têm importância, mas a importância deles é subordinada aos escritos científicos que vêm em seguida. Então entendemos, por exemplo, que o livro sobre as paixões da alma, que é um tratado de psicologia e de moral, tá certo? Tem mais importância para Descartes do que as Meditações de Filosofia Primeira, ou o Discurso do Método, ou mesmo os Princípios da Filosofia. Então é assim que eles devem ser entendidos. Porque, no caso, Descartes teve a gentileza de nos informar isto. Tá certo? Ora, pergunto, assim, dos estudantes de Descartes, quantos leram o Tratado do Mundo? Pouquíssimo. As Paixões da Alma, muita gente leu. Mas para cada leitor do livro das Paixões da Alma, existem 1.000 leitores das Meditações Metafísicas e 1.000 leitores do Discurso sobre o Método. Então, isso quer dizer que não estão lendo com a devida hierarquia de importância que o próprio Descartes recomendava. E isso, evidentemente, será causa de inumeráveis interpretações errôneas, ou não muito adequadas. Então, estou falando do peso existencial e moral, para falar do peso intelectual que o próprio filósofo dava a cada parte dos seus escritos. Quando sabemos, por exemplo, que Sócrates aceitou com bom ânimo a condenação à morte, alegando que ia para um mundo melhor, compreendemos que sua crença na imortalidade da alma era para valer e não apenas uma especulação filosófica. Então, você vê que isso ajuda muito a compreender o pensamento de Sócrates. Porque das várias ideias que Sócrates explicou aqui ou ali, tá certo? Tinha uma na qual ele baseou a decisão mais importante da sua vida. Então, isso para ele tinha um peso. Quando sabemos que Leibniz desempenhou grandes esforços pessoais para reunificar católicos e protestantes, entendemos que tudo o que ele disse sobre a harmonia universal não era só uma ideia, mas algo de mortalmente sério. Talvez a inspiração última de toda a sua obra. Eu digo talvez, porque existem muitas discussões a esse respeito. Já que a obra de Leibniz nem terminou de ser publicada até hoje. Do século XVIII até hoje ainda tem escrito aparecendo. Então, uns dizem o seguinte, que tudo o que Leibniz expôs decorre da lógica que ele inventou. Né? Outros dizem que decorrem da física que ele inventou. E outros dizem ainda que decorrem da teologia que ele inventou. Né? Por este detalhe biográfico, né, eu tendo a achar que é da teologia e não dos outros dois elementos. Então, vocês veem que um dado puramente biográfico, que não está nos textos, pode modular a interpretação que você faz de um conjunto, de uma filosofia. Ora, o que você diria de um romance que você não pode entender perfeitamente sem você saber o que aconteceu ao autor? Você jogaria pela janela. Você espera que um romance, uma peça de teatro, te digam algo por si mesmo, sem que você saiba nada da vida do autor. Se ela não consegue criar essa espécie de mundo autônomo no qual você submerge durante o tempo da leitura ou durante o tempo que você assiste o espetáculo, então é uma obra de arte falhada. Fica faltando algo. Em princípio, o sentido imediato, né? Não digo os sentidos mais profundos, que você pode investigar depois, mas o sentido imediato, sem o qual o sentido mais profundo não poderia ser investigado, tem que estar todo presente na primeira exibição da obra, né? E na filosofia a coisa já não é assim. Quer dizer, que se ao terminar de ler um livro de filosofia você ainda não sabe direito o que o filósofo pensa sobre isto ou aquilo, isso não é uma objeção contra o livro. Porque ele não é obrigado a colocar tudo num livro só, e não é obrigado a dizer tudo o que ele sabe, e não é obrigado a saber tudo. A filosofia, vamos dizer, é um trajeto existencial em busca de, vamos dizer, um determinado objetivo, que eu chamo da, vamos dizer, a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Pelo simples fato de haver... Alguma pergunta? A pergunta tem que ser feita agora? Então, não é, diga a pergunta, então. Então, significa que a morte de um filósofo é também o final da sua obra? O significado daquele necrológio que fizemos também é o significado da nossa vida, dos filósofos que temos sido? Vocês ouviram a pergunta? Então, quer dizer que a morte de um filósofo é um elemento importante para a interpretação da sua obra? É, no fim das contas, é isso que ele está perguntando. Às vezes é. Em muitos casos é, como, por exemplo, no caso da morte de Sócrates. Tá certo? Ou a morte de Nietzsche, que é exatamente uma espécie de anti-exemplo, né? Quer dizer que o homem que durante toda a sua vida falou que os fortes devem dominar os fracos e devem humilhá-los, devem pisar em cima, etc, etc, né? Ele morre num acesso de compaixão por um burro, que é a criatura, vamos dizer, indefesa, que estava sendo morta a pauladas por um carroceiro, né? Ele se abraça no burro e começa a chorar, quer dizer, como se fosse uma compaixão que estivesse retida, reprimida por anos, de repente explode e mostra que muito do que Nietzsche disse não era tão sério assim. Né? Então, não, esse exemplo que eu vou dar em seguida. Mas, quando temos diante de nós a foto de Nietzsche atrelado numa carroça, sob as ordens de Lu Salomé, que impunha um chicote, compreendemos que tudo o que ele escreveu sobre a inferioridade das mulheres, e expressamente quanto à necessidade de tratá-las a chicotadas, era apenas uma bravata ou compensação neurótica, ou talvez uma piada, não uma tese moral para ser levada a sério. Então nós não podemos dizer que da moral de Nietzsche faz parte esta inferioridade das mulheres. Ele escreveu sobre isso, mas não quer dizer que ele acreditasse nisso. Então, aqueles trechos podem ter um sentido irônico. Tá certo? Nós só vamos saber isso se nós fizermos, vamos dizer, a análise de texto mais meticulosa que nós pudermos e compararmos com os elementos da vida do Nietzsche que esclarecem isso ou não. Agora, eu acredito que quando o conjunto de uma filosofia não pode ser compreendido de maneira alguma sem a biografia do filósofo, então nós não estamos exatamente na presença de um filósofo. Porque estamos na presença de, vamos dizer, um poeta, um escritor, alguém assim, que pode ser interpretado de mil maneiras. Eu acho exatamente o caso de Nietzsche. Eu não vejo como reduzir os escritos de Nietzsche a uma filosofia. Já contei para vocês que o grande estudioso de Nietzsche, Eugen Fink, que foi muito tempo secretário de Edmund Husserl, fez um exame aprofundado da filosofia do Nietzsche, tentando obter ali um sistema filosófico, e obteve 5, totalmente diferentes entre si. Falou, bom, e agora, o que é que nós fazemos? Então, filósofos como Nietzsche ou como Maquiavel, que são enigmas para sempre, né? A posição deles dentro da filosofia é muito, muito ambígua. Tá certo? Se uma filosofia não é mera coleção de ideias soltas, e sim um esforço de interpretação coerente dos conhecimentos disponíveis, então não há como escapar da pergunta quanto à ordem hierárquica das ideias de um filósofo. E se na vida real a importância relativa que ele mesmo dava a uma de suas ideias é diferente daquela que se depreende do puro texto, a realidade deve prevalecer sobre o texto. Porque você está falando, ó, o pensamento do seu fulano. O pensamento do seu fulano é aquilo que ele, não apenas que ele pensou, mas aquilo que ele realmente acreditava, que ele assumia a responsabilidade pelo que estava falando. Tá certo? E se o indivíduo escreve uma coisa pela qual ele não assume responsabilidade alguma, então é claro, ou assume uma responsabilidade apenas relativa, então é claro que ele está colocando para você um problema de interpretação dos mais espinhosos. Né? Eu acho que, vamos dizer, quando Maquiavel diz aquilo, aquela sentença terrível, né? Quer dizer, a gente fica lá anos lendo Maquiavel, tentando entender aquilo, tal, de repente aparece Maquiavel e diz: eu nunca digo a verdade sobre o que eu penso. E se eu encontro uma verdade, eu trato logo de disfarçá-la. Fala, e agora? Tudo isso é o paradoxo do mentiroso. Né? Quer dizer, ele está dizendo a verdade sobre ele mesmo, sobre as suas mentiras, ou ele está mentindo novamente? A resposta é, jamais saberemos. Então, quer dizer, a interpretação daquilo é ambígua. Então você não pode chegar, vamos dizer, a uma certeza científica sobre o significado exato. Ora, essa declaração que ele fez, ele não consta das obras de Maquiavel, está numa carta que ele escreveu para um amigo dele. É um elemento biográfico. Então, em nenhum dos livros ele diz, olha, não leve a sério este livro porque eu estou mentindo. Ele escreve como se estivesse dizendo coisas que ele acredita mesmo. Daí, numa carta ao seu fulano, né, ele diz, olha, é tudo mentira. E agora? O que fazer? Ah, vamos esquecer o elemento biográfico e nos ater ao texto. Né? Como faria o Marcel Guerrou, falar, aí você não vai chegar a nada mesmo. Por exemplo, Marcel Guerrou dedica tão meticulosa atenção à ordem interna das meditações de Descartes que se esquece de perguntar qual o gênero literário do livro. Essa atenção, quer dizer, foi quem me chamou a atenção para o fato de que as meditações eram uma autobiografia interior foi o Julián Marías. Julián Marías menciona isso em algum lugar. Né? E depois que ele avisou, bom, sempre é assim, porque ele avisou, você fala, é claro que é assim, né? Ó, raios, quem é que não sabe? Falou, ninguém sabia, só sabemos agora que ele avisou. É óbvio que é isso aí, porque o Descartes disse que vai contar as experiências interiores pelas quais passou. Então, o que é isso? Uma autobiografia espiritual e não um tratado de metafísica. Pode ter um tratado de metafísica lá dentro, mas a forma global é de uma autobiografia interior. Guerrou, então, acaba lendo como puro tratado de metafísica aquilo que é declaradamente uma autobiografia espiritual. Resultado, no meio de tantas descobertas maravilhosas que faz sobre a filosofia de Descartes, continua tratando a ideia do gênio mal como se fosse apenas um artifício. A ideia do gênio mal entra nas meditações lá para dentro, né? Quando ele já resolveu o problema do cogito, já está lá firmemente ancorado na certeza que o ego tem da sua própria existência. E daí ele coloca o problema, como é que eu vou, agora que eu descobri a certeza interna do ego, como é que eu vou pular para fora do ego e descobrir a realidade do mundo exterior? Então, ele faz a hipótese do gênio mal. O gênio mal, então, teria inventado todo um mundo fictício, né? Como no filme Matrix, só para enganar o coitado do Descartes. Tá certo? Então, é claro que essa é uma hipótese hiperbólica. Eu sei que o próprio filme Matrix, né? Quando eu não assisti o filme inteiro, eu não consegui. Tá certo? Porque se o sujeito te mostra uma banana e diz, olha, isso aqui tem forma de banana, parece uma banana, tem gosto de banana, tem consistência de banana, tem vamos dizer, a composição química da banana nasce numa bananeira, tá certo? Mas é falsificado. Eu digo, mas se essa falsificação é igualzinha à realidade, então não é falsificação, é a realidade. Né? Quer dizer, o sujeito plantou uma bananeira e extraiu uma banana com a finalidade de me enganar, me fazer crer que era uma banana. Então, a falsificação total, ela é inconcebível. Toda falsificação é parcial por definição. Mas Descartes inventa a hipótese do gênio mau e escapa dela mediante o apelo a Deus. Ele diz, não, Deus é bom e não faria isso comigo. Então, é claro que ali mesmo ele dá uma demonstração da existência de Deus. E a partir dessa demonstração da existência, ele fundamenta a existência e o conhecimento do mundo exterior. Mas, Guerroux afirma claramente, textualmente, que a ideia do gênio mau é um artifício. Quer dizer, um artifício lógico, um artifício pedagógico, um artifício retórico, para tornar mais compreensível e mais aceitável a certeza que o ego tem de si mesmo e a certeza do conhecimento que Descartes tem do mundo exterior mediante a certeza que ele tem de Deus. Tá certo? Bem, no texto das meditações, essa ideia do gênio mau é precisamente isso. Mas será o mesmo na concepção do mundo do homem René Descartes? Ou seja, não haveria uma diferença de peso entre, vamos dizer, a importância que uma ideia tem num texto e a ideia que tem, a mesma ideia tem na cabeça do cidadão que escreveu? Lendo as meditações como narrativa autobiográfica, não percorremos os seus passos como meras etapas de uma demonstração ou de um processo de validação, como diria o Guerroux, mas como experiências interiores reais, que podem ser refeitas imaginativamente pelo leitor, com a condição de que este se entregue a elas com um espírito, como direi, stanislavskiano, de identificação com o autor. Aí eu tenho que dar um detalhe biográfico. No tempo em que eu li as Meditações Metafísicas, foi mais ou menos na época que eu estudei teatro, durante alguns meses, com Eugênio Kuznet, que nos ensinava o método Stanislavski, que era o de identificação profunda com o personagem. Então, você lia o texto da peça e você tinha que procurar, como eu disse, era um termo técnico, na sua memória afetiva, experiências análogas àquelas que o personagem vivia. Às vezes, você não tinha experiência parecida, então você tinha que procurar um análogo. E, no instante de você representar o personagem, eu nunca aprendi isso, eu fui o pior aluno de teatro que Eugênio Kuznet jamais teve, quando eu informei a ele que eu estava ali apenas por cultura geral e sem nenhuma pretensão de me tornar um ator, ele não escondeu o alívio. Então, na memória afetiva, você encontrava elementos que tinham que ser análogos. E na hora da representação, você ia se lembrar, dizer as palavras do personagem, tal como estava no texto, mas pensando nas suas próprias emoções, tal como você as recordava. Elas não precisavam ser idênticas, bastavam ser análogas. Mesmo que a diferença de proporção fosse imensa. Né? O próprio Stanislav conta uma coisa maravilhosa, que ele tinha que representar um sujeito que ia tentar se suicidar, mas na hora H ele desistia. Stanislav nunca tinha tentado suicidar, falou, e agora como é que eu vou representar, né, um suicídio falhado, se eu nem sequer tentei o suicídio, né? Então ele lembrou quando, naquela época não tinha água quente, né? No tempo da Revolução Russa, coisa toda, então ele lembrou que na hora que ele ia tomar banho, ele ia tocar na torneira e daí se acovardava e voltava atrás. Então ele, na hora de representar aquele suicídio falhado, ele se lembrava dele tentando tomar banho de manhã e desistindo, tá certo? Então, é claro, é apenas uma analogia remotíssima, mas no teatro funciona. Eu mesmo vi o Eugênio Kuznet, que foi aluno direto do próprio Stanislav, representar vários papéis, era uma coisa impressionante, parecia que você conhecia aquela pessoa. Né? E foi nessa época justamente que eu comecei a ler ali as Meditações de Descartes, e eu li tão stanislavskianamente. Eu falei, eu vou refazer as experiências interiores. Só que aqui não basta o análogo, você precisa de uma coisa bem parecida. Quando tentei essa experiência, mais de 3 décadas atrás, cheguei a uma constatação deprimente. A dúvida universal proposta pelo filósofo era psicologicamente impossível. Qualquer esforço de realizá-la era bloqueado a meio caminho, não pela resistência do ego cogitans, o ego pensante, que afirma a sua própria existência, isso só vem muito depois, mas pela simples razão de que não se pode duvidar de uma só coisa sem afirmar simultaneamente muitas outras. Não posso, por exemplo, negar a existência de Deus sem admitir que ouvi falar dela. Se eu ignoro tudo a respeito da existência de Deus, eu não posso duvidar da existência de Deus. Ou da existência de qualquer outra coisa. Tá certo? Então, você tem que saber do que você está falando. E isso pressupõe alguma experiência anterior na qual você confia para poder formular a dúvida. E eu, por mais que tentasse, falava, vamos aqui tentar duvidar de tudo. Falava, não dá. Sempre que eu via que eu duvidava de uma coisa, eu estava afirmando outra. E falei, será que sou eu que sou burro? Descartes conseguia fazer. E depois de muitas tentativas, eu falei, não, esse negócio realmente não existe. Isto é uma hipérbole. É uma figura de linguagem. Ele não fez realmente essa experiência. Ele não passou por dúvida metódica coisíssima nenhuma. Ele usou isto como recurso de exposição para dar uma validade lógica à sua ideia. Então, é por isso, no fim das contas, que embora Descartes afirme que ele está contando sua vida, ou seja, que aquele livro é uma autobiografia espiritual, as pessoas acabam lendo não como autobiografia espiritual, e sim como um tratado de metafísica. Por quê? Porque é uma falsa autobiografia espiritual. E um verdadeiro tratado de metafísica. Não posso duvidar dos dados dos meus sentidos sem distingui-los dos meus pensamentos abstratos. O que supõe toda uma epistemologia implícita como base da pergunta mesmo. Então, por exemplo, você não pode duvidar dos seus pensamentos e da sua memória ao mesmo tempo. Porque para duvidar deles você precisa recordá-los. Então, não existe dúvida metódica e muito menos dúvida universal. Isso não existe, isso é absolutamente impossível. Só existe dúvida específica. E você tem a dúvida justamente porque você tem certeza de uma série de outras coisas. A dúvida universal não podendo ser vivenciada na realidade. Agora, pergunto eu li muita coisa sobre Descartes. Eu nunca vi um sujeito que tentasse fazer esta experiência. Todo mundo se ater ao texto. E a filosofia, e a argumentação, etc, etc. Mas ele está dizendo, ele insiste, Descartes insiste que isto não é uma argumentação, mas que é um relato de coisas que ele efetivamente viveu. É mentira. Mas, se ele diz isto, por que não tentar levá-lo a sério e tentar fazer a experiência? Então, por exemplo, quando, no diálogo Menon, Sócrates interroga o escravo e descobre que o escravo tem inúmeros conhecimentos de geometria implícitos, eu digo, esta é uma experiência que nós podemos fazer. Você analisando as ideias que você tem no dia a dia, você acaba percebendo que existe uma série de pressupostos lógicos, epistemológicos e científicos que estão ali implícitos, nos quais você nunca pensou, tá certo? E que talvez nunca tenham chegado ao seu conhecimento, mas que estão presentes de alguma maneira. Ou seja, você sabe mais do que você sabe que sabe. Isto é uma experiência factível. Eu fiz inúmeras vezes. E você pode fazer também. Mas essa experiência da dúvida universal, esta duvido que você possa fazer. A dúvida universal não podendo ser vivenciada na realidade, tinha de ser compreendida, ela sim, como um artifício pedagógico ou retórico concebido por Descartes para expressar e, ao mesmo tempo, encobrir uma experiência interior muito diferente dela. Eu falei, ou essa invenção saiu do nada, ou ele então está expressando, sob este termo dúvida universal, alguma coisa que não chega a ser dúvida universal, mas que pode ser simbolizado por essa expressão. Essa experiência oculta, como vim a compreender depois, só podia ser precisamente a do gênio mau. Ou seja, não é possível você ter a experiência, vamos dizer, ter em sã consciência a experiência da dúvida universal. Mas você pode ter a experiência de um terror pânico. Hã? De estar enganado sobre tudo. Note bem, isso não é dúvida universal. Isto é apenas a emoção correspondente. Hã? Por exemplo, se você tem medo do gênio mal, bom, você acredita que o gênio mal existe. Então isso não é dúvida universal. Tá certo? Mas, ou seja, essa experiência pode existir. A experiência do gênio mal que Descartes vivenciara em sonhos no ano de 1619, muito antes de redigir seu primeiro projeto filosófico, as regras para a direção da inteligência, regras para a direção do engenho, de 1628, que é onde começa a análise do Marcel Guéroult. Os sonhos mostram a consciência do filósofo ameaçada de extinção pela interferência de uma força demoníaca. Podemos interpretar isso psiquiatricamente como temor da loucura ou teologicamente como antevisão ameaçadora da segunda morte, a morte da alma. Nos dois casos, a extinção da consciência traz automaticamente a invalidação de todos os seus conteúdos, a privação total de conhecimento. Mas a privação total de conhecimento não é dúvida metódica. Você, para poder dúvida metódica, você precisa conhecer alguma coisa. Tá certo? Mas, digamos, este medo de perder totalmente a consciência, pode ser medo, simplesmente medo da morte, mas mais caracteristicamente eu acho que é medo da segunda morte. Medo que vai morrer a própria alma. Não se identifica com o medo da morte corporal. Você pode encarar a morte corporal sem que isto lhe traga o medo da perda total da consciência. Você pode conceber a sua própria morte de alguma maneira. Nos dois casos, a extinção da consciência traz automaticamente a invalidação de todos os seus conteúdos, a privação total de conhecimento. Com toda a evidência, a dúvida universal era uma tradução simbólica deste temor em linguagem epistemológica. Com a diferença de que o temor pode ser vivenciado na realidade e a dúvida universal não pode. Resultado, o que o Guéroult enxergara como um artifício era, na realidade, a inspiração originária das meditações. E o que ele vira como cerne da demonstração era apenas um artifício. Ou seja, o gênio mau não era um artifício, mas a dúvida metódica era. Descartes havia trocado uma experiência real por uma hipérbole literária, continuando a raciocinar a partir dessa como se fosse ela a experiência real. Esse lance decisivo passa-nos totalmente impercebido se nos atemos ao exame da doutrina filosófica, para não dizer do puro texto, enquanto tal, abstraindo as suas raízes existenciais. Uma filosofia considerada no texto que a veicula pode ser vista como um edifício teorético impessoal, mas isso também não passa de figura de linguagem. Esse edifício não se ergueu sozinho, do nada, por um fiat originário, mas nasceu das experiências vivenciadas por um indivíduo humano real, um hombre de carne e hueso, como insistia Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, ele enfatiza isso, quer dizer que a compreensão de uma filosofia é a compreensão que você tem do indivíduo humano. Deslocada dessa base, torna-se um objeto de contemplação, um fetiche no altar da religião acadêmica. Ou seja, é uma coisa que não existe realmente. Quer dizer, eu vou pegar esta teoria, tal como está exposta aqui nesse livro, vou considerar em si mesmo. Eu digo, bom, você pode fazer isso para fins de estudo. Mas você sabe que o objeto que você está estudando não é real, ele é apenas virtual. Podemos, é claro, isolar o texto tratando-o como totalidade autônoma, mas então o vemos como obra de arte literária e não como expressão de uma busca filosófica in fieri, quer dizer que está continuando. Né? Neste caso, o texto filosófico se torna para nós um símbolo com significado em aberto, então já não faz sentido falar de significado exato. Porque se você isola completamente o texto das suas, dos seus antecedentes, dos seus subsequentes, dos dados biográficos, do contexto cultural, etc, etc, etc, tá bom, então você está lendo como se fosse uma forma. E, portanto, uma obra de arte literária, um símbolo. E se é um símbolo, tem quantos significados você queira, e daí não faz mais sentido buscar um significado exato. Outro dia, discutindo com um cristão, que era ao mesmo tempo estudioso e admirador de Wittgenstein, aqueles que acompanham ali o fórum do seminário devem lembrar disso, ouvi dele que o Tractatus Lógico-Filosóficos demolia as pretensões científicas da modernidade, mas deixava intactas a filosofia grega e a cristã. Objetei aparentemente em vão que a meta de Wittgenstein não fora a restauração dessas filosofias, mas a dissolução da modernidade em algo ainda pior, o reino da arbitrariedade, a que se dá o nome de pós-moderno. Prova disso é que, após o Tractatus, ele se dedicara a demolir toda e qualquer presunção de conhecimento objetivo, e não somente a presunção moderna, mediante a sua teoria dos jogos de linguagem. Dando por implícito que as filosofias grega e cristã eram também puros jogos de linguagem, já que toda filosofia, tudo que se diz é apenas jogo de linguagem, não se vê por que Platão e Aristóteles deveriam conseguir fazer algo melhor do que jogo de linguagem. Dando por pressuposto que as filosofias grega e cristã eram também puros jogos de linguagem, ele as deu por sepultadas, junto com todas as outras, dispensando-se de enfrentá-las no próprio terreno delas. Então, uma vez que você aceitou que elas são jogos de linguagem, não é preciso discutir com elas. Nem é preciso e nem é possível. Por quê? Você vai opor um jogo de linguagem a outro jogo de linguagem. Então, isto não invalida, logicamente, as filosofias grega e cristã, mas simplesmente abole qualquer importância que elas possam ter. É? Ao fazer assim, Wittgenstein imitou o procedimento geral da modernidade, que não condenou as filosofias anteriores mediante um confronto honesto com elas, mas mediante um deslocamento oportunístico do eixo da discussão. Se você observar tudo o que se passou entre o século XVI e XVIII, você vai ver que não houve um efetivo enfrentamento com as filosofias escolásticas, mas houve, sim, em parte, houve a imitação deles. Descartes imita muito os procedimentos de exposição escolástica, mas ele não está expondo filosofia escolástica, está expondo outra coisa. Em parte alguma, você vê ele examinando os textos da filosofia escolástica, que, no entanto, não obstante, ele conhecia. Conhecia ao ponto de poder imitá-los e imitá-los, às vezes, com perfeição extrema. Você tem a impressão, às vezes, que é um escolástico que está falando. Então, o que ele fez? Ele não discutiu com aquilo, ele propôs uma nova base completamente diferente. E a filosofia escolástica, então, partia, vamos dizer, do realismo aristotélico, existe um mundo objetivo, nós podemos conhecê-lo, etc, etc. E Descartes parte de uma coisa completamente diferente, que é o ego. O ego passa a ser, vamos dizer, a base de tudo. Bom, nenhum escolástico tinha pensado nisso, e isso não contestava os escolásticos, isso era apenas diferente deles. Na medida que você propõe uma coisa totalmente diferente, você desloca o eixo da discussão, e pronto, já não se fala mais nisso. Wittgenstein faz a mesma coisa. Ele não contesta as filosofias, ele apenas as trata como jogos de linguagem. Então já não tem sentido discutir se elas têm razão ou não, se elas correspondem ao mundo objetivo ou não. Quanto à possibilidade de uma interpretação cristã da filosofia de Wittgenstein, ela já estava estrangulada no berço pela tese 6432 do Tractatus, aspas, Deus não se manifesta no mundo, fecha aspas. É a negação formal da encarnação. E pouco adianta dizer que, logo em seguida, Wittgenstein condena suas próprias afirmações como contrassensos, pois é desses mesmos contrassensos que ele tira a conclusão final do Tractatus. Quando o Tractatus diz aquele negócio, daquilo que não se pode falar, deve-se calar. Ou seja, ou você faz afirmações objetivas sobre fatos atomísticos, quer dizer, fatos isolados, né? Ou então você fica quieto. Ele está tirando uma conclusão que vem das proposições anteriores, as quais, ao mesmo tempo, ele diz que são contrassensos. Então, pois é desses mesmos contrassensos que ele tira a conclusão final do Tractatus, condenando ao silêncio universal tudo o que não sejam proposições sobre fatos atômicos, no sentido de atomísticos. Na continuação da sua obra, quer dizer, no que chamam Blue Book, o Brown Book, etc., etc., que outros livros que ele escreveu, Até mesmo essas proposições atomísticas se vêm reduzidas a jogos de linguagem. Quer dizer, as proposições atomísticas da ciência são apenas um jogo de linguagem, entre muitos outros. Não podem ter uma pretensão de veracidade objetiva maior do que qualquer outro jogo de linguagem. Quando tomamos conhecimento de que Wittgenstein se entregou ao exercício de mística budista, ao mesmo tempo que ignorava os dados da religião cristã, ao ponto de declarar proposição 64311, que, aspas, ninguém vivencia sua própria morte, afirmação frontalmente contraditada pelo Evangelho e por milhares de depoimentos de ressurrectos, não me lembro algum, tirado do livro do Craig Hogan, entendemos que estamos em face de uma alma grosseira que, partindo de uma base espiritual medíocre, pretende legislar sobre ciência e fé e condena a humanidade a optar entre entregar-se mundanamente aos jogos de linguagem ou recolher-se ao silêncio búdico de um precursor da New Age. Aqui eu ponho até uma nota dizendo: não estranha que um dos mais representativos gurus da New Age, o monge budista Alan Watts, tenha encontrado em Wittgenstein as bases para a construção da sua proposta espiritual, que está no livro que se chama The Book on the Taboo Against Knowing Who You Are, que no Brasil foi publicado com o título de Tabu, para o qual eu fiz um malfadado prefácio no tempo que eu também estava muito interessado em Wittgenstein. Então, as conclusões pós-modernas que outros tiraram da filosofia de Wittgenstein, que nós acompanhamos algumas no Dardo Scavino, não foram, portanto, acréscimos externos, muito menos deformações do seu pensamento. Foram simples extensões lógicas de tomadas de posição que já estavam implícitas no próprio Tractatus, embora só se tornassem perfeitamente visíveis na obra posterior do filósofo. Nenhum texto filosófico é uma expressão perfeita do seu próprio significado. Daí que métodos como o de Guéroult, mesmo que sejam aplicados com mestria exemplar, o que nem sempre é o caso quando outros fazem uso dele, não possam jamais ser a pedra fundamental da educação filosófica. Podem ser úteis para fins propedêuticos, mas não podem nem mesmo ser o elemento principal na simples aquisição de uma cultura filosófica, quanto menos a formação de um filósofo competente. Por indispensável que seja a análise estrutural guerroutiana, ela tem de ser complementada pelo método de Paul Friedlander, que, por trás dos documentos escritos, busca a experiência viva, direta, que deu origem às intuições centrais de um filósofo e determinou o sentido dos seus esforços cognitivos. Ou seja, temos que voltar lá ao ombro de carne e osso, e ver quais foram as experiências externas ou externas que forneceram ao indivíduo essas intuições principais, em cima das quais depois ele vai construir aquele seu imenso esquema de validação. Por exemplo, em Platão, o encontro com Sócrates, maravilhosamente narrado no livro Paul Friedlander sobre Sócrates, sobre Platão. Ou em Sócrates, o conflito permanente com a classe política dominante e seus mestres, os sofistas. Toda a vida filosófica de Sócrates foi determinada pelo desejo de buscar, conhecer e obedecer às leis não escritas, a norma divina que está para além das leis da comunidade humana e desde a qual estas podem ser julgadas. Ele foi levado a essa busca pela decepção que teve com a classe dominante desonesta, sob cujas ordens servira como soldado. A descrição que eu fiz da sociedade brasileira há pouco, ela se aplica à descrição da sociedade ateniense nesta época. O Paul Friedlander, no livro dele sobre Platão, no volume 1, ele descreve como os princípios religiosos que tinham sido, sobre os quais tinha se erguido a fundação da sociedade ateniense, tinham perdido qualquer vigência já. As pessoas não acreditavam mais naquilo ou não entendiam mais, tá certo? Então, começa, vamos dizer, a aplicar já não as regras fundantes da sociedade, mas a regra comunal, como diria o Zinoviev. Então, quando aparece, por exemplo, um Alcibíades, ele diz, o que é a justiça? Ele diz, justiça é você ajudar os seus amigos e sacanear os seus inimigos. Normalmente, dentro da concepção geral, isso seria injustiça. Porém, na escala comunal, é isso que vale. Isso é uma mentalidade mafiosa. Tá certo? Então, inúmeros exemplos dessa mentalidade mafiosa se encontram na história, na época, e o Paul Friedlander dá vários exemplos ilustres, onde, falando para alguns autores, eu não lembro exatamente o nome, chega a dizer assim, que a ideia do nomos, nomos é a lei universal, né? O nomos, que na fundação da sociedade, né, se via como, vamos dizer, um princípio eminentemente natural, que sai do cerne da realidade mesma, era visto agora como um princípio externo que se impunha pela força. Portanto, um princípio ilegítimo. Então, o que passa a ser legítimo? Passa a ser legítimo, vamos dizer, agir como o príncipe do Maquiavel. É cada um por si. Tá certo? E, especialmente, Sócrates teve uma experiência que foi determinante. Ele participou de um certo golpe de Estado para acabar com a corrupção lá. E, em seguida, os vencedores, né, ordenaram a ele, Sócrates, que fosse prender um determinado cidadão que era um membro do governo anterior. Né? E Sócrates sabia que o cidadão não tinha feito absolutamente nada. E ele disse, eu não vou prender ninguém. Tá certo? Então foi aí que ele percebeu, vamos dizer, que todos os governos que sucediam eram igualmente corruptos. Quer dizer, não tinha solução neste nível político. Então, havia a confusão geral. Quer dizer, as grandes normas estruturadoras tinham ido embora e só sobravam as regras comunais, que são normas de simples autodefesa e interesse próprio. Então, ele pergunta o que é realmente a justiça, o que é a ordem social correta. Mas ele, olhando para fora, examinando a ordem social, não podia ver isso. Então, foi isso que o colocou na busca, vamos dizer, das leis não escritas, a busca do velho nomos. Mas o nomos antes se encarnava na própria sociedade grega e agora não se encarna mais em parte alguma. Quando o jovem Platão encontra Sócrates, vê nele o modelo pronto e acabado de um novo tipo de ser humano, o filósofo, totalmente diferente dos intelectuais até então conhecidos na sociedade grega. Tal como resumiu brilhantemente Erich Voegelin, autor que muito deve a Paul Friedlander, ante o colapso da velha ordem social baseada na ordem cósmica, o filósofo surge como o homem que, sem contar com nenhum apoio nas crenças vigentes, todas contaminadas de absurdidade em maior ou menor grau, busca um novo padrão de ordem no fundo da sua própria alma, tomada como espelho das leis eternas, transcendentes à sociedade e ao cosmos inteiro. Tudo que Platão ensinou e escreveu é como que um longo esforço de exteriorizar em linguagem teorética aquilo que num primeiro momento ele viu na alma de Sócrates. E é justamente por isso que, ao longo de praticamente toda a sua obra, Platão usa a figura de Sócrates como o porta-voz. É claro que tudo aquilo que Platão coloca na alma de Sócrates, nem tudo aquilo ele ouviu de Sócrates, mas ele coloca na boca de Sócrates porque foi ali que ele viu esses princípios, esses valores, essa luminosidade. Ele usa muito essa figura, vamos dizer, da luz da alma, luz do intelecto. Ele viu isso em Sócrates, tá certo? E por isso mesmo é que até quando ele vai expor algo que foi ele que descobriu, não Sócrates, ele coloca na boca de Sócrates. Porque Sócrates não disse aquilo, mas aquilo já estava presente em Sócrates. É o impacto dessa experiência inicial que determina o sentido inteiro da sua obra filosófica. A experiência determinante não precisa, é claro, ser um episódio da vida exterior do filósofo. Pode ser uma experiência puramente interior, de ordem emocional ou cognitiva. No caso de René Descartes, a chave encontra-se nos seus três famosos sonhos, em que se insinua pela primeira vez a figura do gênio mau, ameaçando destruir na base toda a confiança no poder dos conhecimentos humanos. Conforme creio ter demonstrado na apostila sobre consciência e estranhamento, que está lá no meu site, toda a ordem das razões em Descartes é a expressão indireta de uma luta travada e, no fim das contas, perdida contra o demônio. Por que eu digo perdida? Isso aí precisaria explicar com mais detalhe, coisa que não dá para fazer nesse texto, é um assunto para outro estudo. Mas, para vocês terem uma ideia, eu acho que essa luta é falhada pelos seguintes motivos. Em primeiro, quando você vê o efeito que o cartesianismo teve no mundo, esse efeito não foi previsto pelo próprio Descartes. Descartes era um homem sinceramente cristão, tanto que quando ele teve a sua famosa descoberta do cogito, né, ele tinha feito uma promessa a Nossa Senhora de Loreto, que ia subir de joelhos à escadaria da igreja, E cumpriu a promessa. E, no entanto, você vê que o cartesianismo dá início a um processo de descristianização avassalador. Tá certo? Por que que isso acontece? Acontece, em primeiro lugar, porque é claro que o homem sozinho não pode se defender do demônio. Né? Se existe um ataque demoníaco, né? Você com suas próprias forças, muito menos com seu poder raciocinante, não vai poder enfrentar o demônio, que é muito mais inteligente que você. Então você vai ter mais dia menos dia que apelar a Deus. Tá certo? Só que Deus, como aparece em Descartes, é objeto de prova. Ele, na hora que ele coloca o problema do gênio mal, ele imediatamente responde, não, Deus é bom e Deus não poderia fazer isso comigo. E daí ele começa a colocar as provas da existência de Deus. As provas que ele dá são, quer dizer, a própria incomensurabilidade e incompreensibilidade de Deus. Justamente porque Deus é incompreensível, tá certo? E inabarcável, ele não pode ter sido um invento do próprio ego. Ele tem que existir acima do próprio ego. Não? E muito bem. Então quer dizer que existe alguma conexão lógica entre o ego e Deus. O ego, Deus não aparece totalmente de fora. Né? Mas é do ego que Descartes está tirando a prova da existência de Deus. E Deus ali aparece como objeto de prova, mas não como, jamais como elemento constitutivo do próprio ego. O ego tem uma autonomia cognitiva completa. Então, é só para poder fundamentar o conhecimento do mundo exterior que Descartes precisa de Deus. Se vocês compararem isso com o cogito de Santo Agostinho, vocês verão que no cogito de Santo Agostinho, tão logo se faz a descoberta da existência do ego, o ego imediatamente percebe a sua inconsistência ontológica. Né? Diz Santo Agostinho, eu sei que sou, mas não sei por que sou. Ou seja, o ego não tem autossuficiência nenhuma. Ele tem uma existência. Mas ele não tem um fundamento ontológico próprio. Então, o ego não vai surgir ali como elemento que conduz à prova da existência de Deus, mas ele tem que descobrir Deus no seu próprio fundamento. Como fundamento da sua própria existência. É como se dissesse, não é o ego que vai provar a existência de Deus, mas Deus que vai provar a existência do ego. Né? Então, você vê que muita água correu entre Santo Agostinho e Descartes. Né? E a visão que ele tem, que Descartes tem das relações entre o ego e Deus, é uma relação meramente formal, não substantiva. Né? E, por outro lado, quando ele faz o projeto da dúvida metódica, ele está tentando se salvar de um estado de incerteza, que eu não posso dizer, não podemos dizer dúvida universal, mas podemos dizer incerteza total. Ele está tentando se livrar de um estado de incerteza total mediante uma argumentação lógica que fundamenta o conhecimento. Eu digo, ora, quem pode tentar vencer o demônio por esses meios? O demônio vai se impressionar com seus argumentos? Não. Então, ele tenta enfrentar o demônio, ele não diz que é o demônio, ele coloca lá o gênio mal só como artifício, embora não seja um artifício, e tenta então encontrar a base da certeza absoluta, e ele não precisa de Deus para ter essa certeza absoluta. Essa certeza absoluta está no próprio ego. Então, pelo menos essa primeira vitória inicial contra o demônio ele obteve. Mas, tão logo obteve, ele percebe que esse ego que ele descobriu, que tem absoluta certeza de si mesmo, está preso dentro de si. Não tem contato com o mundo exterior, e precisa de um mediador para o mundo exterior. Esse mediador será justamente Deus. Isso. Isto quer dizer que sem Deus não há certeza do mundo exterior. E não há certeza de mais nada, a não ser de um ego isolado solipsístico. Ora, este ego isolado solipsístico é justamente o mesmo que tem medo do demônio. É? Veja, a experiência de temor, quer dizer, se ver envolvido com uma força maligna, que ele relata nesses sonhos de 1619, em nenhum momento colocou em dúvida a existência atual do ego, apenas a sua validade, né? E a sua força. Mas quando você chega ao ego cogito, né? Esta ameaça continua tão presente quanto antes. Então, embora Deus aí surja como, vamos dizer, o princípio validador dos nossos conhecimentos, é importantíssimo para René Descartes mostrar que esse princípio validador só está na fundação dos princípios do conhecimento. E que daí para dentro, todo o conhecimento que se obtenha deve ser totalmente independente da consideração de Deus. Então, o que Descartes faz? Ele na verdade, ele cria um abismo entre esse ego e Deus. Né? Por quê? Deus não aparece como o princípio fundante do próprio ego. É um Deus externo, cuja existência o ego prova. Então, é evidente que, historicamente, isso só poderia evoluir no sentido de uma ruptura, tá certo? Entre teologia e ciência. Então, Descartes perde porque o ego que afirma sua própria existência não está livre da ameaça demoníaca. Né? Você ter certeza da sua própria existência não resolve nada nesse sentido. Né? E, em segundo lugar, vamos dizer, porque a ligação que Descartes estabelece entre os conhecimentos humanos e Deus é demasiado tênue. Então, é claro que esta parte, vamos dizer, a parte cristã de Descartes, pode ser facilmente ignorada, conservando-se apenas o quê? O primado do ego. Se é o ego, então a base de todos os conhecimentos, então ficamos com ele e não precisamos de Deus para mais coisa nenhuma. Então, mas claro que isso precisa ser examinado à parte e não tenho nenhuma pretensão de ter explicado isso aqui nesse texto. Vamos fazer uma pausa. Então, vamos retomar aqui. Aqui tem muitas perguntas interessantes. Mas antes mesmo de tratá-las, eu queria avisar o seguinte. Várias pessoas responderam aí o meu apelo, constituindo um grupo para trabalhar os escritos do Mário Ferreira dos Santos. Então, tem outro grupo formado para a questão dos estudos estratégicos. E, evidentemente, tem os dois grupos já formados, em Curitiba, outro no Rio de Janeiro, de alunos meus que tratam de assuntos vários. Vai ser necessário algum tipo de comunicação entre nós, então eu não terei remédio senão abrir uma conta no Skype e marcar 2 dias por mês para o contato com esses grupos. Um para o pessoal do Mário, outro para o pessoal dos estudos estratégicos. Eu não sei a data ainda. Prometo que anuncio na semana que vem. Vamos combinar isso aí. Então usaremos o mesmo sistema de transmissão aqui e o auxiliado, então, pelo Skype. Quer dizer, vocês me enviarão as perguntas pelo Skype e eu responderei pelo Ustream. Eu acho que é a melhor maneira de nós nos comunicarmos. Quanto ao pessoal do Mário Ferreira, em particular, o processo vai ser o seguinte. Eu estou corrigindo as primeiras páginas da filosofia, do livro A Filosofia da Crise. A Teoria das Ascensões vai precisar um tratamento separado, um pouco mais complicado. Mas a Filosofia da Crise é o livro mais fácil que tem para a gente trabalhar agora. Então eu vou, mesmo assim, tem 10 euros por página. Então eu vou fazer umas 10 páginas como modelo e passo a vocês para que vocês prossigam. Esse modelo é na seguinte base: aquilo que eu acrescento está entre colchetes. Aquilo que eu tiro, eu coloco uma nota de rodapé assinalada por um numerinho romano, que vai, entra como nota de fim. E aquilo que eu tenho a comentar ou esclarecer, entra como nota de rodapé. Então, tudo o que vocês têm que fazer é o seguinte, é prosseguir o mesmo tipo de correção estilística que eu fiz, de modo a dar a cada frase a sua máxima clareza, retirando e acrescentando. Só que tudo que nós retirarmos e acrescentarmos terá que ser anotado no texto, de modo que o leitor receberá ao mesmo tempo a nossa versão final do texto e as diferenças com a versão originária nas notas de fim. Tá certo? Como é que fica? Tudo que nós alterarmos lá vai estar documentado. É isso que vocês têm que fazer. As notas de rodapé vocês não precisam fazer. Quem quiser fazer, baseando-se mais ou menos no modelo que eu adotei, que é, vamos dizer, retirar das outras obras do Mário o esclarecimento de algum conceito que esteja obscuro no próprio texto, ou então acrescentar eu mesmo, se o Mário não explicou em parte alguma, eu presumindo que eu entendi o texto, eu coloco lá a explicação. Essas notas não são obrigatórias para vocês, mas eu agradeceria que vocês me chamassem a atenção para pontos onde acreditam que é necessário ser necessário introduzir notas. Então, nesse caso, o que você faz? Você introduz uma nota de rodapé dizendo para eu fazer uma nota de rodapé. Se você fizer mesmo, você mesmo fizer, deixa a nota lá que eu vou ler e verificar se está de acordo. Então, vocês vão ter que, para começar o trabalho, vocês vão ter que esperar eu terminar algumas páginas da Filosofia da Crise, que será mandada a todos vocês. Tem uma lista de umas 10, 12 pessoas que estão interessadas. E eu acho que nós procedendo assim, nós podemos terminar o livro em 2, 3 meses, acredito. Não precisa nem 3 meses. Né? E a primeiro encontro eletrônico com esse grupo vai ser então avisado a cada um no devido tempo. Da mesma coisa o pessoal dos estudos estratégicos. Né? E nós teremos que continuar com esses encontros de tempos em tempos. Eu não creio que eu possa fazer mais do que um a cada 15 dias. Faria os dois no mesmo dia, o Mário Ferreira e o Estudo Estratégico. O Estudo Estratégico precisa mais do que o Mário. O Mário é mais uma questão de eu passar o material de filosofia da crise para vocês e vocês continuarem. Muito bem, eu vou continuar aqui com esta com essa leitura. O Douglas, ele diz que ele é um menino, mas ele diz, não, já tem 30 e tantos anos. Para quem tem 60, está indo para 64 anos, qualquer cara de 30 anos é um menino, pô, isso é óbvio. É assim, quando você é jovem, você exagera a velhice dos outros. Um sujeito de 15 acha que o homem de 40 é velho. Quando você tem 60, você começa a achar que o de 40 é um mocinho. Né? E eu, toda vez que encontro com Paulo Mercadante, ele diz, não, mas você é jovem. Então, é isso aí, a idade é um negócio relativo, depende por onde você está olhando. E também tem algumas perguntas aqui. Agora não sei se eu continuo a leitura ou passo para as perguntas. Vamos continuar, vai. Bom, das experiências fundantes, nascem as intuições centrais que dirigem a montagem das doutrinas filosóficas. Sem o retorno às experiências, as doutrinas pairam no ar como puras construções mentais ou obras, no sentido literário do termo, prestando-se assim a uma multiplicidade de interpretações heterogêneas que acabam por dissolver o sentido originário das intuições centrais. Pior ainda, a história da filosofia contada assim não pode ser senão uma sucessão de pensamentos que se geram uns aos outros no céu das ideias puras, sem raízes no mundo da experiência humana. Essa história é uma criação ficcional que, para justificar-se, tende ela própria a transmutar-se em nova doutrina filosófica. Quer dizer, você vai ver linhas de continuidade que, na verdade, são escandidas por um monte de experiências reais. Tá certo? Quando eu comecei a usar o livro do Dardo Scavino, eu fiz essa advertência. Quer dizer, que ele está contando a história como se o processo da filosofia atual fosse exatamente esse, de uma ideia que gera outra ideia, que gera outra ideia, que gera outra ideia. Essa é claro que é uma arquitetura um pouco idealizada. No meio disso houve muitos acontecimentos e os filósofos não estão, evidentemente, reagindo apenas às ideias dos seus antecessores, mas aos acontecimentos da sua própria experiência. Não obstante, este esforço de narrativo, ele ainda conserva o seu sentido, ainda que nos possa levar a algumas imprecisões. Hã? Tem muitas imprecisões que foram assinaladas aí, sobretudo pelo Douglas, a parte que estuda Wittgenstein, que deriva apenas disso. Quer dizer, nós estamos montando uma continuidade histórica que, para adquirir uma substância verdadeira, seria preciso introduzir ali todos os elementos reais. Né? Por exemplo, no caso do Wittgenstein, muita coisa das ideias dele se desenvolve nas discussões que ele tem com Bertrand Russell e com Frank Raymond Lewis. Né? E, evidentemente, essas discussões elas não aparecem nos textos, mas nós temos que nos reportar a elas para saber mais ou menos do que ele sabia que estava falando sem avisar o leitor disso aí. Né? É esse o problema que surge. Isso aí, se você for exigir uma exatidão textual do tipo de narrativa dessa, você não vai terminar jamais. Tá certo? E vai nos afastar do objetivo que nós estamos buscando aqui. Né? Então, evidentemente, eu não pretendo esclarecer todos os pontos que o Douglas levanta ali. Eu acho que a nossa visão do Wittgenstein está, para esses fins aqui, está mais do que suficiente. Agora, se quer levantar uma discussão específica sobre a filosofia de Wittgenstein, como, por exemplo, na pergunta que ele levanta agora, da diferença entre jogos de linguagem que têm um fundamento numa forma de vida e outros que não têm, eu digo, bom, do ponto de vista cognitivo, essa diferença é perfeitamente irrelevante, porque ter um fundamento numa forma de vida não quer dizer que corresponda à criação de um conhecimento objetivo que possa ser arbitrado em termos de verdade e falsidade. Não é isso? No fim das contas, o que sobra da filosofia do Wittgenstein é que os jogos de linguagem, de algum modo, se equivalem ou se neutralizam. Quer dizer, ele criou uma forma, vamos dizer, uma forma superior de cepticismo e, sobretudo, um abismo entre, vamos dizer, os fatos atomísticos e os fatos de uma realidade espiritual inacessível. Isso quer dizer que ele consolida a noção kantiana do abismo entre conhecimento e fé, ainda que depois ele venha a negar o próprio conhecimento. Né? Então vamos lá. Veja, isso que eu estou dizendo aqui foi o mesmo problema que o Erich Voegelin descobriu quando estava escrevendo a história das ideias políticas. E ele viu que, principalmente no caso de ideias políticas, que não reagem somente a... Não estão falando só de doutrinas, mas estão falando de ações humanas, e elas próprias, às vezes, são ações humanas, não poderia haver uma história das ideias, porque as ideias não saem umas de dentro das outras. Todas as doutrinas políticas são resposta a uma situação política, e não somente as doutrinas dos antecessores. Então, se não entra, vamos dizer, ali a descrição da situação político-cultural, não tem como fazer a história das ideias, né? Então, eu estou dizendo que a história se torna uma criação ficcional. Um exemplo eloquente é fornecido pelo próprio Guerru. Aspas. Há em Descartes uma ideia seminal que inspira todo o seu empreendimento e que as regras para a direção do engenho expressam desde 1628. É que o saber tem limites infranqueáveis, fundados nos limites da nossa inteligência, mas que no interior desses limites a certeza é inteira. Fecha aspas. É uma afirmação exata e veraz, que repetidas leituras de Descartes confirmam tanto quanto o estudo da sua biografia. Você vê, Guerru teve a preocupação de buscar, vamos dizer, qual é o princípio fundante de tudo isso, o que ele chama de ideia seminal. Quer dizer, qual é a inspiração básica de Descartes? E ele remonta, então, até, vamos dizer, uma das primeiras obras de Descartes, que é As Regras para a Direção do Engenho, de 1628. Essa ideia seminal, porém, adquire dois sentidos bem diversos se a contemplamos somente como validada pela ordem das razões, ainda que o façamos com todas as precauções guerroutianas, e se a enxertamos no tecido da experiência vivida de onde ela emergiu. No primeiro caso, temos apenas uma tese geral de epistemologia, que poderia ser proposta desde contextos muito diferentes, sem nada perder da sua significação esquemática. Na verdade, essa tese, considerada em abstrato, é quase um truísmo. Quem não sabe que a inteligência tem limites, mas que eles não afetam em nada a nossa certeza de que 2 mais 2 são 4? No entanto, se nos perguntamos por que Descartes assumiu o empreendimento de defender o conhecimento humano dentro de seus limites, e por que decidiu fazê-lo pela estratégia radical e hiperbólica de, aspas, duvidar de tudo, fecha aspas, entendemos que a salvação do conhecimento ante um inimigo aparentemente invencível era para ele uma questão de vida e morte, não apenas uma tarefa científica. O problema dos limites do conhecimento tem em Descartes uma dimensão demonológica, que a pura análise estrutural do texto das Meditações de Filosofia Primeira não pode revelar, mas que transparece com bastante clareza nos Três Sonhos de 1619, quer dizer, 9 anos antes da primeira obra de Descartes. Para apreendê-la, é necessário fazer algo que vai muito além da análise do texto. É preciso refazer pessoalmente a experiência cartesiana da dúvida universal e, como me aconteceu a mim, perceber que, no fim das contas, ela é de realização absolutamente inviável. Não existe dúvida universal, há somente dúvidas específicas e cada uma delas se ergue sobre uma montanha de certezas inabaláveis. Diante dessa constatação, o método cartesiano da dúvida muda de sentido. Já não é uma precaução racional, mas um lance de retórica extremada, um hiperbolismo forçado. A máquina demonstrativa das meditações não é um laboratório de ciência, mas um teatro do absurdo, onde um ego acuado por fantasmas apela para exorcizá-lo a gesticulações histriônicas. Então, a dúvida universal é uma gesticulação histriônica. Histriônica vem de histrião, quer dizer, um ator. Quer dizer, Descartes finge que está fazendo uma coisa que ele não pode fazer, na verdade, que ele não fez, que nunca ninguém fez e que nunca ninguém fará, que é a dúvida sistemática e a dúvida universal. O resultado final do empreendimento é que um ego abstrato, reduzido à afirmação da sua própria existência num instante atomístico hipotético, se proclama a fonte de todas as certezas, mas, ao mesmo tempo, não tem como saltar do seu isolamento solipsístico para o mundo exterior, que pretende conhecer, senão mediante o apelo extemporâneo à fé num Deus bondoso. Extemporâneo porque o mesmo Deus foi anteriormente excluído do jogo pela regra da dúvida metódica. Quer dizer, se é para duvidar de tudo, então, em primeiro lugar, a teologia que Descartes aprendeu no colégio com os jesuítas fica toda colocada, entre parênteses. Ele quer dizer que todas as provas de existência de Deus que os jesuítas lhe ensinaram ficam invalidadas ou ficam entre parênteses. E se tiver que haver alguma prova, tem que ser uma prova completamente diferente que ele vai oferecer em seguida. Qual a certeza inteira que resta no interior dos limites do conhecimento, entre aspas? De um lado, a certeza meramente lógica de um ego vazio. De outro, a multidão das ciências, mais garantidas, em última análise, não somente pela fé. Aí eu pongo uma nota importante. Pode-se alegar que não se trata de pura fé, nem muito menos de um apelo extemporâneo, já que Descartes extrai do próprio ego cogitans as provas da existência de Deus. Mas o fato é que o Deus de Descartes só entra na história enquanto conceito pensado pelo ego, ainda que pensado negativamente pela sua incompreensibilidade e infinitude, e não como presença fundante no coração do próprio ego, sem o qual esse não existiria de maneira alguma. Em nenhum momento Descartes se coloca, o problema da falta de base do próprio ego. O ego, para ele, é o princípio fundante do conhecimento. Ponto. Este ego, por sua vez, é validado por Deus. Os conhecimentos que o ego tem são validados por Deus. Mas e o ego, de onde surgiu? Então, é esta, a torção que Descartes faz em relação à filosofia escolástica. Então, tenho a certeza de que, diante do que estou dizendo, Guerru alegaria que essa separação abstrativa entre ego e Deus faz parte apenas da ordem da demonstração, ratio cognoscendi, a razão do conhecer, e não da ordem do ser, ratio essendi, tal como concebida por Descartes. Mas se nas meditações Descartes insiste que Deus é o fundamento útil da nossa certeza, para além do ego, o fundamento útil da certeza, peraí, da nossa certeza não, está errado isso aqui. Não. Da nossa certeza não, da certeza das, nas ciências. Note bem que a certeza do ego é totalmente independente de Deus. Hã? Deus fará o quê? A ponte entre o ego e o mundo exterior. E ele garantirá, então, os nossos conhecimentos do mundo exterior. Mas, para, vamos dizer, o ego, não precisamos em nada de Deus. Então, por isso que eu digo que o ego de Descartes é um ego vazio. Porque o próprio Descartes diz, não, penso logo existo. Essa sentença é verdadeira no momento em que a penso. Eu digo, mas primeiro, você não pode pensar isso num momento. Você está fazendo duas afirmações. Penso logo existo. Portanto, você está supondo que o sujeito da primeira sentença é o mesmo da segunda sentença. O sujeito do verbo pensar é o mesmo do verbo existir. Então, houve, como em todo discurso, existe um trânsito. E esse trânsito supõe um tempo, ainda que seja um tempo brevíssimo. E que supõe, então, que o ego permaneceu durante esse tempo. Então, não existe essa coisa no instante em que a penso. Ninguém pode pensar uma coisa num instante infinitesimal. Todo e qualquer ato de pensamento supõe algum transcurso de tempo. Mais ainda, Descartes não pensou isso só uma vez, pensou várias vezes. E pressupõe, então, que este ego continua sendo o mesmo. Então, a existência temporal do ego não é colocada, vamos dizer, não é tematizada ali nas meditações. Descartes passa sobre isso como se esse problema não existisse. E segundo, a consistência do ego, o fundamento da existência do ego, também não é posto em questão em parte alguma. Então, em parte alguma, ele voltará ao assunto para falar de Deus como força fundante da existência do ego e não só do conhecimento. Mas, esclareço, esse ponto tem que ser objeto de um estudo em separado. Quer dizer, a relação entre ego, Deus e conhecimento, tal como aparece ali nas meditações do Descartes, ela é tão problemática quanto o negócio da dúvida metódica, da dúvida sistemática. Sem nada contestar das conclusões de Marcel Guéroult, vemos que estão certas, mas invertidas. Como bem enfatiza o próprio Guéroult, a ordem das razões é sempre um processo de validação. Sim, mas validação de quê? De certas intuições de base que antecedem e orientam o próprio processo de validação. Se é este processo e não as intuições de base o que constitui o essencial de uma filosofia, a filosofia torna-se uma atividade puramente discursiva, sem nenhum aporte intuitivo, sem nenhuma percepção da realidade, sem nenhuma experiência vivida. Compreende-se que o interesse disso acaba sendo puramente acadêmico, para não dizer filológico. As experiências fundantes, em contrapartida, podem ser revivenciadas imaginativamente pelo estudioso e pelo leitor. Note bem, eu disse que podem ser, mas ao mesmo tempo acabei de dizer que a experiência da dúvida universal não pode ser revivenciada. Então, isso quer dizer, quando uma filosofia se baseia na alegação de uma experiência e essa experiência não pode ser revivenciada, então é porque existe ali um elemento histriônico ou irônico. O senhor está dizendo uma coisa, mas o que ele está pensando mesmo é outra. Existe um, vamos dizer, um encobrimento, um disfarce. E aí, isto coloca para a interpretação do texto problemas horríveis. Vocês viram que no século XX, o Leo Strauss viria a levantar esse problema, quer dizer, o problema da camuflagem nos textos. O sujeito camufla, ou porque ele tem algum medo da autoridade, tem coisas que ele não pode dizer, ou porque ele sabe que o objetivo que ele está escrevendo aquilo, entendeu? Tem alguma treta, tá certo? Então, não se pode tratar ingenuamente os textos de filosofia como se fossem, vamos dizer, a tradução honesta e sincera de algo que o sujeito percebeu. Esse existe alguma camuflagem, se existe algum elemento histriônico ou irônico, então não faz sentido você tomar o texto como se fosse uma coisa límpida e pura e ficar só estudando na sua estrutura. Você tem que saber onde está a mentira, onde está o fingimento. Essa questão do fingimento, ela se introduz na filosofia justamente nesta época. Tá certo? E já assinalei para vocês a estranheza tremenda de um fenômeno que ao Marcel Guéroult passa totalmente despercebido. Descartes diz que a parte importante da filosofia dele não é a metafísica. A metafísica é só a preparação. O que interessa é realmente a descrição objetiva científica do mundo exterior. quando ele vai fazer a descrição objetiva científica do mundo exterior, na sua principal obra de ciência, que é o Tratado do Mundo, ele o faz sob a forma de um relato ficcional. De maneira que, em parte alguma, sabemos se Descartes acreditava mesmo no que ele estava dizendo do mundo. Por exemplo, o princípio mecanicista, de que, por exemplo, os entes vivos são apenas máquinas, nós não sabemos se Descartes acreditava nisso. Então, se havia um elemento, vamos dizer, de histrionismo ou de ironia aqui neste texto, ou de camuflagem, essa camuflagem se tornará mais patente ainda no Tratado do Mundo. Então, nós ficamos perante Descartes mais ou menos como ficamos perante Maquiavel. Quer dizer, por que eu vou discutir a filosofia do sujeito tal como ela está nos textos, se os textos estão camuflando alguma coisa que é o que ele realmente pensa? Então, eu sei que isso é decepcionante. Tá certo? E eu sei que muitas vezes a pessoa, quando admira um filósofo e vê eu dizendo essas coisas, a pessoa fica louca da vida comigo, quer me matar. Tem gente aqui, tem um cidadão que leu o meu estudo sobre Maquiavel, ele está, como é que se diz, está passado, está traumatizado até agora. Porque a conclusão final é: Maquiavel não é sério. Não tem sentido eu ficar discutindo as ideias de Maquiavel se ele mesmo não acredita nela e se ele tem outra embaixo. Eu tenho que chegar até essa que está embaixo, ver se consigo descobrir o que ele realmente pensa, se é que ele realmente pensa alguma coisa e não está apenas gozando da nossa cara. Então, muitas vezes, a leitura de uma filosofia pode levar, vamos dizer, a efeitos psicológicos absolutamente desastrosos, porque você está acompanhando, vamos dizer, toda uma argumentação, uma ordem das razões, uma coisa assim. E por baixo tem uma camuflagem, tem um outro jogo. Este jogo vai entrar, não na sua consciência, vai entrar no seu subconsciente. Assim, eu sei por experiência que quando as coisas, a situação começa a se tornar sinistra, é porque alguém escondeu alguma coisa muito importante. Então, você já está sendo levado para aquela atmosfera de irrealidade, na qual você não tem mais onde pisar, você não tem mais chão embaixo do pé. Tá certo? E na sua mente vai se disparar uma sequência infindável de pensamentos tentando decifrar aquilo, tentando entender aquilo, só que aquilo é incompreensível. Vamos dizer, a mentira não é compreensível em si mesma. Se você compreende, vamos dizer, o sentido literal de uma mentira, isso não quer dizer que você está compreendendo a situação e os objetos do qual a mentira fala. Você, ao contrário, você entrou dentro de um esquema de pensamento que está ali para te puxar fora da realidade. Então, é isto que eu vejo como o contraste maior entre filosofia moderna e filosofia antiga. Você vê que, evidentemente, Platão, por exemplo, nos diálogos, muitas vezes ele recorre a recursos cênicos, recorre à ironia, tá certo? Diz as coisas de uma maneira indireta. Mas você sabe onde ele está querendo chegar. Quer dizer, a sinceridade do esforço filosófico de Platão é evidente em tudo o que ele faz, mesmo quando ele está brincando, mesmo quando Sócrates está brincando. Tá certo? Agora, a partir do início da modernidade, você já não sabe mais se os camaradas estão dizendo o que pensam ou se estão dizendo uma coisa totalmente diferente para produzir um resultado, por assim dizer, mágico, ou um resultado na esfera psicológica, que é a verdadeira finalidade prática da filosofia do sujeito. Isso acontece, por exemplo, com Bacon. Bacon diz tanta coisa absurda, mas tanta absurdidade, mentira, contrassenso, que você diz, não é possível que o texto seja a verdadeira filosofia de Bacon. Ele está com treta, tem alguma coisa por baixo. E daí nós temos que estudar, vamos dizer, a importância de Bacon no movimento esotérico, na fundação de sociedades secretas, etc, etc. E daí nós, mais ou menos, começamos a entender onde é que o sujeito queria chegar. Eu digo, e esta é a verdadeira filosofia de Francis Bacon. Isso dá muito trabalho. Quer dizer, o método de análise estrutural de texto do Marcel Guerroux é fichinha perto do que você precisa desenvolver para chegar a esse nível de compreensão. Neste caso, vamos dizer, não posso negar que uma enorme contribuição foi dada pelo Leo Strauss, sobretudo com o seu estudo sobre Maquiavel, onde ele mostra que Maquiavel não era aquele apóstolo da pátria italiana, ou não era o fundador da ciência, etc., mas que Maquiavel era um pensador demoníaco. Só que o Leo Strauss ainda não cavou suficientemente fundo. Porque elevar o Maquiavel à categoria de pensador demoníaco é, de certo modo, exaltá-lo. Ele diz que Maquiavel pertence a uma nobreza demoníaca de muito alto grau, alto nível. E eu, quando fui vendo, né, as mentirinhas de Maquiavel, muitas que o Leo Strauss não tinha nem percebido, eu falei, mas Maquiavel não é isto. Né? Maquiavel é uma pobre vítima do demônio. Era um bobão, muito iludido consigo mesmo, com a política. E pior, ele tinha uma vaga consciência disso. É por isso que dizem que o filho dele conta que no final ele se arrependeu e quis se confessar antes de morrer. Né? Também não sabemos se a confissão dele foi sincera ou não. Mas Maquiavel era um mitômano. Então, para encontrar um tipo verdadeiramente demoníaco, você precisa achar um sujeito muito mais inteligente do que o Maquiavel. Talvez um René Descartes. Né? Talvez esse seja o verdadeiro pensador demoníaco por trás de toda esta afetação de cristianismo. Né? Porque se é válido dizer pelos frutos conhecereis, meu filho, então isso significa o seguinte, que os efeitos históricos de uma filosofia não são totalmente atribuíveis a continuadores infiéis. Mas a filosofia tem dentro de si, sobretudo no seu subterrâneo, na parte que não está visível, mas nas estruturas que ela subentende, tem um poder psicológico monstruoso. Né? E é ali, às vezes, que está o verdadeiro sentido dos esforços. Tem certas filosofias que, quando você vai escavando e descobrindo o que não está dito, mas que está subentendido, você vê que esse subentendido é majestosamente coerente com a parte explícita. E o aprofunda, e quanto mais você cava, mais você descobre tesouros. Eu acho que uma dessas é a filosofia de Leibniz. Quanto mais você escava, mais você vê a coerência majestosa que tinha. Coerência que ia muito além do que ele seria capaz de escrever em mil vidas. Em Platão você vê a mesma coisa. Mas quando você começa a escavar e você vê que tem uma armadilha escondida, né, então, muito provavelmente, o efeito histórico que esta filosofia terá é o que está na armadilha e não o que está nas palavras explícitas. Você vê, aí houve muitos filósofos, no começo da modernidade, que diziam estar escrevendo com o objetivo de apologética cristã. Descartes é um deles. Bacon é outro. E mais tarde você verá Kant também, estamos aqui defendendo o cristianismo, etc. Mas você vê os efeitos reais foram 100% anticristãos. Mas quando você escava, você vê que a bomba de efeito retardado estava lá dentro. Note bem, aí nós podemos perguntar qual é a significação exata da filosofia. Aquela que você obtém pela mais perfeita análise estrutural do texto, ou aquela que a estrutura majestosamente concebida do texto, encobre e que se destina a ter o efeito histórico nas gerações seguintes. Eu acho que é esta que nós temos que procurar. Claro, a primeira existe também, mas não podemos jamais nos contentar com ela. Temos que fazer toda a análise de texto, como Marcel Guerroux ensinou. Temos que agradecer muito e falar, olha, você me ensinou a ler um livro de filosofia. Quem leu Marcel Guerroux tem uma dívida para sempre. Né? Porém, a filosofia não se constitui só dos livros de filosofia. Ela se constitui de atos reais praticados no mundo. Atos que deixam marcas e que têm efeitos, às vezes, por gerações e mais gerações. Né? Então, nós temos que entender também quando o efeito histórico, digo, se a obra gerou tal ou qual efeito, é impossível que isso seja somente vamos dizer, por maldade de intérpretes infiéis ou pelo zelo de discípulos incapazes. Não é possível isto. Né? Por exemplo, quando você vê, você lendo, vamos sair um pouco da filosofia, você lê a obra de Charles Darwin, sobre a origem das espécies, e você vê que isto, em seguida, se torna justificativa de genocídio. E você diz, ah, Darwin não tem culpa. Hã? Isso foi, vamos dizer, leitores mal intencionados, mas quando você procura, você encontra a declaração pró-genocida. Hã? Não precisa nem procurar muito. É simplesmente que não se chamou a atenção disso para isso num primeiro momento. Hã? Mas se a filosofia de Darwin teve esse efeito, é porque a semente disso estava lá. Do mesmo modo, Karl Marx. Hã? Então, quando, por exemplo, o Zinoviev, não esse Alexandre Zinoviev, mas o outro, Grigory Zinoviev, do alto do Politburo, ele diz o seguinte, olha, nós temos que, vamos dizer, dialogar com 80% da população russa. Os outros 20%, nós não temos que conversar com eles, nós temos que matá-los. Assim. Né? Olha, ele está dentro de um cálculo que já tinha sido feito por Karl Marx. Se não matar pelo menos 20%, não vai. Então, Karl Marx alega que está trabalhando para um tipo de sociedade futura, onde haverá paz, harmonia universal, etc., etc. Ele não fala muito sobre isso, mas apenas indica o caminho. E, bom, isto é a finalidade alegada, isso é a finalidade de última instância. Mas quais são as etapas a ser percorridas para chegar lá? Então, as etapas... Existe um objetivo que é declarado como de última instância, mas... No momento que o sujeito escreve, a primeira etapa a ser percorrida, ela é o objetivo. Né? Por exemplo, eu digo, eu tenho que conquistar o poder para eu criar uma sociedade justa. Então, primeiro eu tenho que conquistar o poder. Então, este é o objetivo imediato, concreto. Né? O segundo só passará a existir depois do primeiro estar cumprido. Então, é isto o que interessa. O que, que você vai fazer em primeiro lugar? Porque você fazer o que você... Você cumprir a etapa 2, 3 e 4 depende da primeira. Então é a primeira que é o objetivo e não as outras. A segunda etapa é o objetivo da primeira etapa e não do plano inteiro. O plano inteiro visa a realizar a primeira etapa. E depois a primeira etapa visará a realizar a segunda. Então isso quer dizer que a segunda é hipotética em relação à primeira, mas a primeira não é hipotética, a primeira é imediata. Então... Você verá que de todas as propostas messiânicas criadas no mundo moderno, e elas são muitas, todas, sempre realizaram outra coisa que não os seus objetivos últimos, mas realizaram os seus objetivos primeiros. Hã? Então, é este que é o verdadeiro sentido delas, e não o segundo. Então, nas aulas sobre filosofia política, eu faço a distinção entre o que é o discurso pretextual e o que é o discurso efetivo que está ali subentendido e que às vezes está inexpresso, mas que nós podemos puxar de dentro, fazendo a articulação entre o discurso e a ação. A ação tem a sua lógica própria, o discurso também tem a sua lógica própria, mas tem uma relação qualquer entre os dois. Então, como que a teoria se articula na prática, a prática na teoria? É ali que está a chave do negócio. Então, é claro que às vezes isso nos leva, vamos dizer, a conclusões que estão aparentemente muito distantes do texto originário e parece, então, que estamos descumprindo o conselho do Guerrou. Eu digo, não, mas já passei pelo Guerrou, já fizemos isto. Só que estou indo um pouco mais além. Eu não estou analisando o texto mais. Né? Eu estou analisando a filosofia como uma ação que o indivíduo exerceu sobre toda uma cultura, às vezes sobre todo o universo. Pois será isso que queria. Né? Então, quando nós estudamos obras de arte, nós podemos estudá-las isolando a obra de arte, quer dizer, da pessoa do seu criador. Tá certo? Então o sujeito escreveu um poema magnífico, etc. Então não interessa saber se ele foi um assassino, se ele foi um estuprador, um traficante. Não interessa isso. Por quê? Porque a obra está acabada. Ela é um objeto autônomo, por assim dizer. E ela tem um valor próprio que não é determinado pelas ações subsequentes ou antecedentes do seu autor. Mas é claro que nós não podemos fazer isso com uma obra filosófica. Primeiro porque ela se insere dentro de um esforço cognitivo que prossegue. Segundo, porque o efeito de uma obra de arte é o impacto que ela tem sobre os seus leitores ou espectadores, impacto que ela não governa de maneira alguma. Quer dizer, o poeta não tem a força de determinar a compreensão que os seus ouvintes ou leitores terão dele. Tá certo? Mas uma filosofia, ela visa a empurrar as coisas numa certa direção. Visa criar um novo tipo de ciência, um novo tipo de sociedade, uma nova moral, qualquer coisa assim. Então ela não pode ser separada, vamos dizer, da totalidade do esforço que o cidadão fez. É claro que tem muitas ações do filósofo que são absolutamente indiferentes à sua filosofia, né? Mas tem outras que não são. Por exemplo, saber que o filósofo comeu a empregada, né, não vai interferir muito. Tá certo? Parece que Descartes fez isso. É irrelevante. Mas saber, por exemplo, que ele pertenceu a uma ou fundou uma determinada sociedade secreta, eu digo, opa, isso é de uma importância extraordinária. Porque se há uma sociedade secreta, se há um elemento esotérico, então você tem um discurso de dois andares, um exotérico e um esotérico. E se você não articula um com o outro, você não vai entender o que o sujeito está falando. No caso de Bacon, por exemplo, isso é patente, isso é gritante. É? No caso de Descartes, eu não tenho nenhuma conclusão a tirar ainda, mas que existe um subtexto ali, isso tem. Por que eu sei disso? Por quê? Porque o texto é fingido. O texto diz que ele fez uma coisa que ele não fez e esconde o que ele realmente fez. Tá certo? E, por outro lado, vemos os efeitos históricos disso, né? Que foram exatamente no sentido anticristão, quando ele diz que tudo aquilo era para defender a religião católica, fala, bom, então existe uma ambiguidade no resultado, porque tem uma ambiguidade na origem. E sem perceber essa ambiguidade, então não podemos dizer que entendemos a filosofia de Descartes, por mais que você faça análise estrutural de texto. Mesma coisa se aplica ao Wittgenstein, né? Agora, eu sei que o indivíduo que às vezes prestou muita atenção num texto e ficou lá decifrando, né, o texto durante muito tempo e às vezes não encaixa a coisa no seu movimento histórico, fica chocado com essa coisa que eu estou dizendo. Mas digo, meu filho, isso aqui é um outro método de estudar filosofia. Né? Um método que vai muito além desse do Guerrou. Método que se inspira em Paul Friedlander, Erich Fögling, tem um terceiro autor que eu ia mencionar, agora esqueci. Mas, sobretudo, Paul Friedlander e Erich Fögling, Leo Strauss. Mas eu acho que o que eu estou tentando fazer aí, embora não tenha, vamos dizer, nenhuma expressão escrita ainda, teria tudo apenas gravado, eu acho que o meu método é um pouco mais sádico do que o desses camaradas, né? Porque todos eles, pelo menos, eram acadêmicos e eu não sou. Eles têm coisas que eles não podem falar, eu posso. Tá certo? Então, o sujeito, pelo simples fato de ele ser um filósofo acadêmico, ele tende a tratar os outros filósofos até do passado como se fossem colegas dele. Muito bem. Para descobrir a experiência de base, a análise estrutural dos textos é apenas uma preparação de terreno. O essencial é buscar aqueles trechos em que o autor não está apenas elaborando ideias, mas tomando posição em face dos desafios da vida real, sem ter naquele instante, a armadura de uma construção teorética sobre a qual proteger-se. Ou seja, depois que você compreendeu a estrutura inteira do texto, você vai procurar alguns pontos onde você sabe que aquilo que o filósofo está dizendo não reflete apenas a construção teórica que ele fez, ou seja, o seu sistema de validação, mas uma reação efetiva diante de uma realidade que está diante dele. Sempre esses textos sempre aparecem. Por exemplo, na narrativa, na obra de Platão, a reação dele à condenação de Sócrates. Então, claro que, em parte, esta reação foi determinada por tudo o que ele havia aprendido com Sócrates e por toda a construção teórica que ele faz em seguida. Mas tem algo ali que vem do próprio fato imediato. Assim como em Descartes, essa coisa dos sonhos. Ele teve um sonho e ele conta aquilo. Então é uma reação a algo que aconteceu imediatamente. Às vezes não sabemos qual o fato real que aconteceu, mas pelo sentido mesmo da frase, você vê que ela é uma declaração de algo que o sujeito vivenciou de fato, interiormente ou exteriormente. Então vamos lá. A construção teorética, o processo de validação, pode expressar e enriquecer a experiência originária ou, ao contrário, camuflá-la ao ponto de a tornar quase irreconhecível. Mas sempre a tomará como base, pois é dela que deriva a motivação e a finalidade mesmas do esforço filosófico. A experiência, por sua vez, pode ser mais rica ou mais pobre. Pode ser o sinal de uma descoberta formidável ou apenas a prova de um complexo neurótico, de uma ilusão autoengrandecedora, de uma incapacidade de viver. Tem muita filosofia. No caso de Maquiavel, tenho certeza. Tudo que ele escreveu expressa apenas a sua incapacidade de viver e de compreender-se a si mesmo. Se é nela que reside, em última análise, o critério de julgamento do valor educativo de uma obra filosófica, o qual nada tem a ver com a sua importância histórica, mas deve sobrepor-se a esta, na medida em que a filosofia não deve satisfações à opinião majoritária, isso acontece por uma razão muito simples. No conjunto do que um filósofo escreve ou ensina oralmente, deve-se estabelecer uma distinção hierárquica entre aquilo que ele acredita sinceramente e aquilo que ele inventa, apenas como reforço validatório, artifício, suposição, adorno lógico ou mero divertimento intelectual. Por exemplo, não podemos supor que Platão acreditasse piamente no que escreveu sobre o continente perdido da Atlântida, tanto quanto acreditava na realidade das leis eternas. Platão, contaram para ele a história da Atlântida, ele acreditou. Mas ele acreditou nisso tanto quanto acreditava nas leis eternas? É claro que não. Isso quer dizer que se demonstrasse para ele que não existiu Atlântida nenhuma, o que, que isso modificaria na filosofia de Platão? Nada, porque o mundo está cheio de platônicos fiéis, sinceros, que compreendem perfeitamente bem a filosofia de Platão e a expõem sem acreditar na Atlântida. Mas se você não acredita mais nas leis eternas, então platônico você não é. Se não captamos essa distinção, é claro que nada entendemos da sua filosofia. O critério distintivo reside na pergunta: com quais das suas afirmações o filósofo estava existencialmente comprometido ao ponto de tomar decisões vitais com base nelas, e quais enunciou sem compromisso, só para fins de desenvolvimento expositivo, de debate acadêmico, de brilho literário ou coisa assim. Não possuindo sempre dados biográficos suficientes para responder essa pergunta, muitas vezes temos de buscar a solução nos textos mesmos. E nestes, não é difícil distinguir os pontos em que o filósofo responde a uma experiência real que ele considera importante e aqueles nos quais apenas especula ideias. Quando Ludwig Wittgenstein escreve que, aspas, na morte o mundo não muda, mas cessa, proposição 6431 do Tractatus, e que, aspas, a morte não é um acontecimento da vida, ninguém vivencia sua própria morte, fecha aspas, ou que, aspas, o sentimento do mundo como um todo limitado é um sentimento místico, ele está obviamente registrando impressões sinceras, que calaram fundo a sua alma, por ocasião de seus próprios exercícios, entre aspas, místicos. Essas coisas não estão colocadas lá, vamos dizer, como meras teses filosóficas ou hipóteses filosóficas. Senão, ele diria, alguns pensam que na morte o mundo não muda mais cessa. Ele está dizendo que isso é o que ele está enxergando. Quando, porém, ele explica a lógica das proposições, que ele faz ali na proposição 5 e subsequentes, está apenas erguendo uma construção intelectual, ou, como diria Guerrou, validando as suas impressões. Então, é preciso distinguir muito bem essas duas. Existe a construção intelectual, existe a expressão imediata de uma impressão ou de uma crença séria. Ainda que esta parte seja mais rigorosa e racionalmente fundamentada do que aquelas impressões, é claro que as impressões motivaram a construção e não ao inverso. E permaneceriam as mesmas sem ela. Ou seja, se o indivíduo, no curso dos seus exercícios supostamente místicos, budistas, o sujeito achou, vamos dizer aqui, ver o mundo como uma totalidade fechada, é a experiência mística. Ou que, na morte, o mundo cessa. Quando cessa o sujeito, aquele sujeito cognoscente concreto, o mundo cessa. Isso é claro que é uma impressão vivida. Aí temos uma distinção entre o que Wittgenstein acredita e aquilo que ele apenas pensa. O fato de que a parte puramente pensada atraia mais atenção dos estudiosos do que a parte substantivamente acreditada só mostra a frequência com que o exercício acadêmico da filosofia costuma decair para um tipo de leviandade sofisticada, um sistema de defesas elegantes contra as realidades da vida. Foi nesse gênero de filosofia que Franz Rosenzweig, encolhido numa trincheira da Primeira Guerra Mundial, disse não ter encontrado respostas decentes para nenhuma pergunta importante. Deve-se, é claro, ter sempre em conta a advertência de Hegel de que uma ideia filosófica só tem sentido quando encaixada no sistema, na ordem inteira das razões que a ela conduzem. Mas por que supor que valem somente as razões explícitas, registradas no texto, e não os motivos reais, existenciais, que levaram o filósofo a essa ideia? Se o sistema é isolado da mente que o criou, das duas uma, ou torna-se teoria científica, destinada a ser verificada por meios experimentais, uma teoria científica, uma vez formulada, não interessa mais quem pensou, por que pensou, etc., etc. Ela tem uma formulação definitiva, e esta formulação é o que permite que ela seja verificada ou impugnada experimentalmente. Então, se o sistema isoladamente humano que o criou, das duas uma, ou torna-se teoria científica destinada a ser verificada por meios experimentais, ou é tomado como obra literária, como símbolo. Nos dois casos, perde-se o específico da filosofia, que é um esforço de coerenciação da experiência por uma consciência individual. Revivenciando imaginativamente as experiências fundantes de cada filosofia, o estudioso adquire a chave para compreender o significado e o valor com muito mais eficiência do que poderia fazê-lo mediante mil análises estruturais de texto. Por exemplo, o significado e o valor significa o seguinte, que você muitas vezes percebe que a filosofia não tem valor nenhum, zero, por mais elegante que seja. Por maiores efeitos históricos que tenha tido, esta é a minha conclusão com relação a Maquiavel. Eu digo, tudo que Maquiavel escreveu não vale nada, é zero. Quer dizer, para a educação do ser humano, você só deve entender aquilo como um fenômeno histórico que aconteceu. Como aconteceu Átila Uno, como aconteceu a explosão em Chernobyl, como aconteceu Hiroshima, como aconteceu o Holocausto, como aconteceu o Diabo 4. Entendeu? Então, são coisas que aconteceram e são uma verdadeira porcaria. Maquiavel também foi uma coisa que aconteceu e é uma verdadeira porcaria. É só isto. Tá certo? Quando você vai ver Rousseau, mesma coisa. Tá certo? E em outros casos, você verificará que as experiências fundantes são realmente experiências fundamentais e que todo ser humano tem que ter. E que elas têm uma força educativa e formativa por si mesmas. Elas, vamos dizer, abrem o olho da sua inteligência. Tá certo? Então, aí, no caso, você está lidando com um filósofo de verdade. Nos outros casos, não. Você está imitando, vamos dizer, está lidando com uma imitação de filosofia, às vezes uma imitação muitíssimo elegante. E o resultado dessas imitações é, às vezes, cegar a pessoa para certas realidades, para, às vezes para sempre. Tá certo? E outras vezes é exercer em nível profundo uma influência que é muito diferente daquela que está expressa nos textos. Tá certo? E então se trata, vamos dizer, de uma manipulação histórica de longo curso, de longo termo. Tá certo? Então aí você está lidando quase como, vamos dizer, como principados e potestades. São forças formadoras da história humana, o que não quer dizer que tenham um valor intrínseco, porque até o diabo é uma força formadora, tá certo? E esses diabinhos também são. E note bem que não estou dizendo isso por tomar uma posição moral frente a eles. Não precisa tomar posição moral, porque eles mesmos declaram o que eles estão querendo. Declaram não explicitamente, mas no tecido da conexão entre suas palavras, suas ações e seu efeito, você percebe então onde é que estão querendo chegar e com frequência chegam, na maior parte dos casos. Eu não conheço um caso, vamos dizer, de operação desse tipo que tenha sido falhada. Sempre tem algum efeito. Então, eu me lembro quando eu li o livro Comentário aos 22 Arcanos Maiores do Tarô, o autor dizia que muitas vezes as filosofias têm uma força igual a uma operação de feitiçaria, de bruxaria, uma possessão demoníaca. Isso é verdade. Só que, infelizmente, no capítulo seguinte, o autor partia para uma apologia da filosofia de Kant, com a qual eu não posso aceitar de maneira alguma. É claro que, para preparar a investigação, confirmar aquilo que se descobriu quanto à experiência fundante, a análise estrutural guerrutiana ou outra tem uma utilidade formidável. Mas essa utilidade depende que o método seja aplicado desde o ponto de vista da experiência e não tomando o texto materialmente como se fosse o próprio objeto formal da investigação. No estudo da filosofia, os textos são apenas os documentos, quase sempre parciais e imperfeitos, pelos quais chegamos ao conteúdo mesmo da filosofia, as intuições fundamentais que justificam e embasam um esforço de validação, uma ordem das razões. O conteúdo de uma filosofia não se constitui de proposições, de sentenças, mas dos atos cognitivos reais, vividos, que nós podemos reviver, que às vezes elas expressam bem, às vezes expressam mal. Se não fosse assim, não haveria diferença entre estudar uma obra filosófica e uma criação literária. Foi justamente porque não apreendiam bem essa distinção que os professores da filosofia USP tiveram de criar uma defesa simbólica postiça contra o fantasma da literatura que os ameaçava mais desde dentro do que desde fora. Ou seja, aqui era um bando de literatos tentando fingir que são filósofos. Né? Então, que horas são aí? Quantas horas nós tivemos de aula? 3 horas. Então, eu vou deixar todas as perguntas para a semana que vem, e a semana que vem só vou responder perguntas, porque hoje passou do limite. Então, esses dois grupos, Mário Ferreira e Estudos Estratégicos, aguardo nosso contato. Durante a semana nós vamos marcar um dia, né, vocês se equipem aí com o Skype, para vocês nos passarem a sua imagem, ou de onde quer que vocês estejam. Se puder reunir todos os membros do grupo, no seu momento facilita. Se tiver que fazer várias conexões ao mesmo tempo, nós teremos problema. Alguns terão o visual, outros terão somente o som. Não, mas se quer todo o teu visual, então faz como o Instituto Teológico agora, reúne todo mundo e vamos tentar trabalhar. Se não for, articulem-se entre si, nós vamos passar para todos os... eu peço ao... Quem é que está organizando o grupo de estudos estratégicos? Por favor, me passe ao quanto antes a lista de todos os membros do grupo com o seu respectivo e-mail, tá certo? Ou endereço Skype. De modo que eu possa avisar a todos qual é a data e hora. Tá certo? Mesmo o pessoal do Mário Ferreira, não sei que eu tenho todos os nomes, então eu avisarei a todos. Mas do grupo estratégico eu não tenho os nomes.